não! Hoje não! Hoje sim! Hoje sim! Bandeirantes! Muita emoção hoje nesse dia incrível aqui, que a gente não pode falar qual é, né, pra não datar o programa, mas nós estamos todos aqui reunidos, dessa vez, mais uma vez, com dois incríveis participantes, né, um já é uma putinha praticamente do Boleiragem, a gente tá sempre com ele aqui, aí ele já até se manifestou, ele já sabe, já, é o Pluff, cara, é o Pluff, é com a cota. E aí, meus queridos, boa tarde pra vocês, boa tarde pra você, querido ouvinte. E queria desejar muita sorte já de cara aqui pra todos os competidores, que esse programa é um programa meio atípico, né? Num modelo diferente. Isso, apresenta aí. Cara, tá no nome do programa, cara. Tô dizendo que vai ser diferente, não vou explicar as regras. Ah, apresenta aí, fala qual é o nome do programa, porra. Programa Taça Soquinho no Ar. Soquinho no Ar por quê, cara? Porque é um programa onde a gente vai eleger as melhores comemorações da história do futebol. E a maior comemoração de todas qual é? Qual é a maior comemoração de todas? Eu não vou responder minha pergunta. É a socada. Pô, cara, comemoração clássica característica do grande Pelé, né? Grande Pelé. Glorioso, maior de todos. Não tem emoção maior do que socar no ar, né, cara? Quem já, não sei, já conseguiu? Cara. Eu acho que deve ser muito difícil, cara. Isso é quase impossível. Quem deixou entrar, provavelmente engravidou. Ah, é verdade, não. Quem deixou entrar, nasceu rachada. Enfim, é uma polêmica, mas assim, estamos reunidos para falar então da maior comemoração de todos os tempos e conosco uma incrível novidade, cara. Nosso amigo aí, incrível flamenguista, até flamenguista, né, cara? É o nosso Palatino, cara. A única coisa que eu tive pra falar de você foi que você é flamenguista. Você vai ter que provar que você é muito mais do que um flamenguista, cara. A minha maior comemoração é ver a cara de frustração dos atacantes. Cara, que frustração, tu gosta de comemorar quando não rola gol, é isso? É justo, temos que, né, chamar, cara, pro troféu o gol perdido, tá ligado? Que seria uma excelente ideia. Pô, isso aí tem mais candidatos do que comemorações de gol, digo mesmo. Vai ser troféu David, né, cara? Taça, galera, taça David. A David é um dos bastiões do futebol, cara. Pô, se comemora seu gol, é porque tem gente que não faz. É verdade, foi uma votaria. Vai ser a chamada dessa incrível taça, né, que o Pula fez questão de corrigir aqui, porque, né, esse episódio, ele é claramente baseado no modelo que era usado no saudoso e sei lá mais o que, podcast de tanguinha. E assim, a gente tá refazendo aqui, então, em forma de competição, né, a gente vai organizar 16 comemorações diferentes, né, que vão se enfrentar 2x2, passar de fase, né, no incrível modelo de taça mesmo, pra gente definir aqui então qual será a comemoração suprema, comemoração aí que vai alcançar o nível de socação no ar, né, pra poder então entrar pra história. Estamos aqui então reunidos e finalmente, né, com os nossos incríveis, maravilhosos, deliciosos, tenros, molhadinhos, Robinho e Chacal, que podem falar em todos os dois ao mesmo tempo. Pô, cara, aqui é o Robinho, eu não tô molhadinho não, cara, que negócio é esse aí? Mas tá certo. Pô, cara, a última vez que eu comemorei algum troféu foi, acho que foi jogando videogame, cara. Então, estamos todos reunidos, podemos começar aqui, nós, incríveis, entendedores de porra nenhuma, para falar sobre as comemorações. Vamos pro primeiro? Vamos. Ou depois dos e-mails? Leitura de e-mail, gente! Aquele momento incrível, maravilhoso, que nós aqui estamos lendo as baboseiras, que eu já... Brincadeira, não é baboseira não. Nossos ouvintes falam coisas pertinentes 20% do tempo. Pior que eles só a gente, né, cara? É, pior que eles só a gente. Eles têm de onde tirar esse comportamento. Enfim, estamos aqui hoje, então, reunidos os três novamente, né? Porque na semana passada eu não pude estar presente. Semana passada não, né? Antes que fosse semana passada. Programa passado. Na década passada. Numa semana passada aí, né? É, uma dessas semanas da vida. Enfim, eu não pude estar presente, mas eu ouvi depois e minha filha número 3 também, ela gostou pra caralho. É isso aí, cara. Então, primeiro vamos ler então o site aqui. Deixa eu ler logo primeiro então, aproveitar aqui. Bota bala. O Gabriel, sem sobrenome, falou que a gente, ele achou que a gente ia falar do Júnior Baiano, que preferia ele na zaga do Flamengo que os atuais, porra. Isso aí. É, quem não preferia, né, cara? O Júnior Baiano é zagueiro de seleção brasileira, né? Apesar de ser um caneleiro. É, pois é. Eu, como vascaíno, prefiro o Wallace. Com certeza. Mas, cara, eu reservo minhas críticas pro Wallace, assim, ele já teve seus bons momentos no Flamengo, acho que uma fase todo mundo passa, né? Eu não crucifico o cara por causa disso, não. Porra, essa fase dele tá parecendo a última fase do Alex Kidman, né? Porque, porra... Acontece. Mas, cara, esse lance do Júnior Baiano, eu também achei que ele fosse entrar no programa. Na verdade, a inspiração pro programa foi o Júnior Baiano, cara. Ele tava na pauta, eu não sei como é que ele acabou não sendo comentado, porque eu tava doido pra falar da tesoura voadora do Júnior Baiano. É verdade. É porque ele deu uma tesoura voadora na pauta e cortou a parte que citava ele. É porque a Vera Verão passou e levou ele embora. Não, passou. Aí um dia a gente tem que falar sobre essas histórias aí. É verdade. Um outro comentário, cara, que a gente teve aqui também foi do Jefferson, que já foi até o 20 Bola Cheia aqui no programa, que ele reclamou que a gente colocou o Pepe na vitrine, mas a gente não falou do lance dele super clássico de violência no futebol. Ele até deixou um vídeo aqui pra galera que quiser conferir, entra aqui na página e vê o vídeo que o Jefferson postou. Mas, cara, a gente não falou desse lance porque a gente comentou esse lance no programa de manias. É. A gente achou que ia ficar muito repetitivo. A gente descreveu o lance em detalhes, entendeu? Mas, cara, o Pepe, invariavelmente, a gente vai falar dele aqui. Toda vez, eu acho, falando de futebol, vai acabar entrando na nossa porrada. E toda vez que alguém falar de porrada, vai falar do Júnior Baiano e do Pepe. Exatamente. Como eu comentei aqui de volta pro Jefferson, disse que o Pepe é o avatar da violência, cara. Por isso que ele tinha que estar na capa do programa. Quem mais comentou, galera? Cara, o Thiago comentou também, cara. Ele falou que a gente devia lembrar da era de ouro do Luiz Fabiano, né, cara? Uma cena clássica dele dando uma voadora nas costas do jogador adversário na Libertadores. Caraca, pode escrever, ele botou a foto aqui, cara, pra galera. Eu, tipo, também recomendo que o pessoal acesse aqui pra poder ver. Mas o comentário do Thiago que me deixou mais embasbacado, na verdade, foi o comentário em que ele mostrou um vídeo do Pelé, cara, dando uma cotovelada. Eu nunca tinha visto isso. E foi assim, tipo, uma cotovelada maldosa, assim, visivelmente. Foi estilo do Leonardo, só que a dele foi mais... Como é que eu posso dizer? Foi mais evidente, né, cara? Que foi criminosa. Assim, o que eu queria falar é que o Thiago botou a foto aqui da voadora do Luiz Fabiano. Pra mim, ele tá dando uma estrelinha nas costas do maluco, tá ligado? É muito engraçado, cara. Esse é um lutador talentoso. É gracioso também, né? Não é à toa que jogava no São Paulo. Pois é, cara. Falando em São Paulo, você tem que notar que atrás da cena tem um cara dançando Macarena, cara. Não me pergunte. É mesmo, cara. É o Lugano, cara. É o Lugano que tá dançando Macarena. Caralho, cara. Olha só. Então o Luiz Fabiano tava dançando graciosamente e o Lugano também, né? Ali de assistente de palco, sei lá. Caralho, que bizarro, cara. E, assim, em relação ao negócio do Pelé, dizem que o Pelé agredia as pessoas não só com golpes, né? E sim com o seu fedor. Então, é... Ah, tá. Em relação ao negócio do Pelé, pensei que você fosse falar de outra coisa. Não, aí era só a Xuxa que era agredida, eu acho. Ah, tá. Fale com o seu médico. Eu falaria. É, cara, muito bom. Então a gente já pode partir pros nossos e-mails. Primeiro e-mail, quem foi que mandou? Então, o primeiro e-mail é do Gabriel... E a primeira coisa que ele comenta... Não, peraí. Pô, você não pode falar Gabriel... Gabriel sem sobrenome, pô. Tu tá botando sobrenome no cara. Ah, agora já foi, então, cara. O segredo do cara tá revelado. Milagre da edição. Vai não, rapaz. Ele diz aqui que faltou o Júnior Baiano, né? Como ele já tinha mencionado antes. E diz que só de ver esse vídeo já dá pra saber como esse cara é sinistro, né? Ele fala que, tipo, histórias de porrada, ele tem só uma, que ele tomou uma borrada no saco, ficou chateado de bater no cara e ainda apanhou. Caralho. Depois disso, ele nunca mais brigou na vida. É, faz sentido. Pois é, nem quando ele levou um chute na barriga no futebol, né? Acho que a experiência traumática significou alguma coisa pra ele, né, cara? Chute na barriga é normal, cara. Acontece com frequência. O Júnior Baiano é tão violento que eu acho que ele faria isso no futebol de grávidas, tá ligado? Caraca. É, ele finaliza aqui com muito carrinho por trás e fiquem na paz. Né? De repente, o carrinho por trás pode ser melhor que o carinho, né, cara? Dependendo de tem por que fazer, né, cara? Pois é, essa frase dele até rimou, cara. Ficou bonito, eu gostei. Era um poeta, um poeteiro. Poeteiro. Bom, depois dele a gente recebeu um e-mail aqui, cara. Cara, que e-mail glamuroso, cara. E-mail especial, né, cara? E-mail do cara iluminado aí. Nosso amigo Gabriel Pyron, cara. Olha aí, cara. Eu sempre esqueço, mas eu tenho que fazer um apanhado de adjetivos aqui pras pessoas que eu cito no programa, porque eu sempre volto nos mesmos, sabe? Então eu sou uma pessoa com pouco vocabulário. Ah, eu também, cara. Eu chamo todo mundo de glorioso pra já remeter o Botafogo. Já que o pai era botafoguense, acho que o glorioso pra ele tá valendo. É, exatamente. Então, já que ele é botafoguense, pode ser mais um amigo único, né, cara? É, ímpar. É, muito especial, muito raro mesmo. Quase um shiny. Enfim, nosso amigo Pyro diz assim: olá, seus filhos... Já chega xingando, né, cara? Olá, seus filhos da puta do boleiragem. Ah, meu Deus, que desnecessário. Ótimo tema. Desde que a bola é redonda, a porrada estanca no futebol, é verdade. Sobre o relato do Pombo e do nosso amigo Goku Gustavo, devo mostrar a real dos bastidores, já que vocês são umas putinhas a mais xingamento e não mentiram a verdade. Caralho, que cara violento. Chamou de mentiroso, mano. Eu não deixava. Mentiroso, putinha, filho... Que isso, cara? Não. É, mas vamos lá. Vamos continuar mesmo assim, né, no meio dele. Ele diz: o nosso amigo de cu largo chamado Pombo... Porra, eu vou ter que ficar lendo essa porra mesmo, cara? Caralho. É especial pra você. Que isso, cara. Eu vou ler em respeito... Não sei nem o que. Em respeito ao que eu vou ler. Mas vou continuar lendo. O nosso amigo... É, eu não vou falar de novo. Pombo é um... pi. Cara, chega de me xingar, cara. Que não sabe levar as coisas na brincadeira e levou uma pelada entre amigos para um outro nível. Como assim? A bicha... Não sou São Paulino, cara. Achou que era a final do Campeonato Brasileiro... E chegou dopado ao local. Desgraçado, estava tão dopado que seus olhos estavam vermelhos de sangue e seus dentes amarelos feito um drogado. Já de novo drogado, cara? Ah, feito um drogado de final de tarde no Rio de Janeiro. Pera aí, já que ele deu um ponto aqui, deixa eu me defender. Eu não estava drogado, tá? Que fique bem claro, eu nunca me droguei, tá bom? Eu sou uma pessoa limpa. Na verdade, se considerar álcool uma droga, realmente eu me drogo às vezes. não, só isso, acabou. Mas assim, eu não estava drogado. Que ele relata aqui, eu acho que é a surpresa dele em relação ao meu desempenho, que deve ter sido muito incrível pra ele naquele dia. E talvez por isso ele esteja chamando de drogado. Mas eu acho que ele vai continuar e vai falar disso. Só queria mesmo fazer a errata aqui. Pra poder ficar claro, ninguém pegar. Já que lá no podcast Tanguinha alguém me desenhou como um malandrão meio drogado, assim, de repente a forma de eu falar, não sei, as pessoas devem ter essa impressão de mim. Então eu já uso o momento aqui pra me defender. É, ele botou aqui então: o puto ainda mandou assim, entre aspas: tomei nada não, só uso abelhinha. Agora eu já entendi, cara. Retornando então à defesa, abelhinha, o que que é? É um termogênico que eu tomava, né, na época que eu voltei a malhar, que foi um pouco antes desse futebol entre amigos aí. A abelhinha, ela tem lá aqueles compostos lá com base de cafeína, essas paradas. Só que, na verdade, eu não tomei abelhinha antes desse jogo. Eu tomei abelhinha no dia anterior, entendeu? Pra malhar, não pra jogar bola. Uhum, sei. Então, a abelhinha é um comprimido que não é uma droga. A abelhinha é só um termogênico. É um supositório. Ele, na verdade, leva 2 quilos de farinha por comprimido pra ficar bem volumoso. Não, na verdade a abelhinha é só um comprimido simples, inocente. Nem tanto inocente assim, porque funciona bem, você fica bem apelhado quando você toma. Que te dá uma picadura no céu da boca, né? Não, nada disso, cara. Então a abelhinha é essa aí que ele tá falando, tá? Então, mas foi no dia anterior, não foi no dia do futebol. Já deveria ter saído no meu sangue. Se eu fizesse antidoping, não iria encontrar cafeína nem nada parecido. Ele fala aqui: entendi. Ou seja, além de se drogar, mentira, o bastardo ainda toma ferroada no caralho, cara. Meu Deus do céu, cara. Para jogar mais saltitante. Esse cara me mama mesmo. É, com isso, meus amigos, o cara estava uma máquina. Olha só. Corria mais que maratonista da Olimpíada e ninguém conseguia parar o cara. O que fez o amigo Goku apelar para o carrinho. Calma aí, então. Deixa eu ver se eu entendi. Ele tá defendendo o cara que tentou me agredir porque ele acha que eu tava correndo demais. Quando o adversário imparava, você apela pra violência, né? Vamos lá. Sempre foi assim. Você é mais um defensor disso, então, né? Ninguém estava defendendo o Goku Gustavo, cara. Tudo que estavam dizendo era justificar o que ele fez, entendeu? E dizer que não, a gente entende o motivo dele, entendeu? Mas ninguém defendeu não, cara. Entendi. Eu não vou entrar em detalhes não. Mas, tá, ele continua aqui meio e aí ele diz: mas o doping estava tão sinistro que o Pombo passou por cima do Goku, da bola e do carrinho, lesionando o garoto. Caralho, eu que lesionei o cara, tá certo. Uma puta sacanagem do nosso amigo com o Bazu Canal. Ah, eu não tenho bazuca, não, cara. Esse cara só veio aqui falar em verdade. Não, cara, mas, pô, ele fez uma referência a Mamonas Assassinas, cara. Pô, tipo, isso aí é coisa que tem que se valorizar, entendeu? Mas a gente falou que eu não tenho. Não, então, mas o Pombo, pô, o Pombo tem a bazuca anal, entendeu? Lembra não? Já tem Pomba com mira laser e o tiro sai sempre fatal. Eu sei, pô. O seu apelido não é Pombo porque você fica colocando merda na cabeça. Que isso, cara, não. Ele continua, né? Queria deixar um salve para o meu amigo Sapão. Sapão, que era o motivo da porrada de todo dia da pelada aqui na rua. Ele tinha a técnica secreta de fazer o adversário ser arremessado na calçada e ralar sem camisa no chão. Caralho, que maravilha, hein? Cara, Sapão. Pra mim, Sapão era um cantor de funk. É, fazendo com que os amigos da rua do lado sempre resolvessem a partida na mão. Tá certo. Espero que seja, tipo, na porrada ou no paroímpa, porque, né? É, porque tem interpretações aí. É, pois é. Novamente, bons tempos. Um abraço, senhores, e continue com zoeiragem. Um abraço, meu Jair. Não, assim, cara, o Paro, eu elogiei ele agora, no próximo e-mail que ele mandar, se ele mandar, eu vou colecionar adjetivos negativos aqui pra ele. Falar coisas ruins a respeito dele, vou começar a pensar aqui já. Paro, você me fala, cara. Sem dente, tá? Por favor, pra não arranhar. E o e-mail seguinte foi do Raider Lucas, que foi eleito 20 bola cheia da última semana. Ele disse o seguinte: fala, galera do Boleiragem, aqui é o Raider Lucas mais uma vez. Sobre o tema do cast passado, eu não tenho muito a acrescentar. Sempre que falam de violência no futebol, eu lembro da cabeçada do Zidane, que vocês comentaram no programa, por causa da piada do Cacete Planeta, onde ele dava a mesma cabeçada pra demolir. Caralho, grandes... era foda. Não me recordo de nenhum outro lance. No campinho onde eu jogava bola, não rolava treta. Acho que o lugar era abençoado com a paz dos mortos, já que o lugar foi aterrado com areia vindo do cemitério da cidade. Que maravilha, cara. Meu Deus do céu, cara. Era normal o cara ficar morto em campo, né, cara? Pô, direto. Ele continua aqui. Um esporte em que admiro a paz de espírito dos jogadores é o beisebol, por causa dos rebatedores. A paciência de jogar o taco no chão antes de sair na porrada não é pra muitos. Pô, cara, realmente, né? Você vai sair na porrada, você tá com a arma na mão, vai largar, pô? Fala sério, né, cara? Mas tudo bem, até entendo que, pô, tipo, se a porrada for na mão, pelo menos tem o lance da esportividade, etc. Ah, tá certo, então. Ah, o UFC, né? Sei lá. Pô, no final do jogo, o Edmundo apertou a mão daquele cara que deu um botadão na cara dele, então, né? Não, é, pô, mão, tá? foi... Agradeceu e tudo, né? Foi bom soco, hein, cara? Bom, ele continua. Bem, pro final eu mantenho a minha pergunta do e-mail passado. Por que o podcast Tanguinha acabou? E ele encerra dizendo: no aguardo do cast de CDZ parte 4. Abraços e cuidado com a entrada forte por trás. É. Ele manda um PS aqui, ó, plenamente satisfatório. O nome Rider Lucas veio de uma série japonesa chamada Kamen Rider, de 1971. Eu apresentava um cast sobre tokusatsu e cultura pop em geral e usava esse nickname. Acabei adotando pra coisas triviais da internet. É, cara, quem não se lembra de Kamen Rider, né, cara? Kamen Rider, Black RX. Pô, Black RX era muito famoso. A música de abertura era ótima também. Todo mundo canta depois. A cada instante, combatendo o inimigo fatal. E aí, vai ter que continuar agora. Não. Pra evitar constrangimento. Que isso, cara. Aí o Kamen Rider vai ficar bolado com você. Enfim. Não, cara, é só pisar em cima dele, cara. Ah, é. Pode crer. Verdade. É, então ele fez algumas perguntas sobre podcast Tanguinha, né? Ele tinha perguntado no programa passado caso ele tivesse algum direito. Só que ele só passou a ter direito nesse programa, entendeu? Entendi. Ah, então já que ele tem direito, eu vou responder. Podcast Tanguinha acabou porque ele chegou ao último episódio. Ah, entendi, cara. Pô, sempre tive essa dúvida também, cara. Foi isso. Aí quando terminou o último episódio, entendeu? Naturalmente ele acabou. Assim que é a ordem natural, eu acho, né? Das coisas. Eu achei que tivesse acabado porque sim. Não, porque ele nunca ia dar uma resposta tão pobre quanto essa, cara. Cara, assim, eu juro que eu tinha muita esperança do podcast Tanguinha voltar, porque ele sempre tinha aquele esquema de projeto downloading. Uhum. E o downloading, a primeira vez que ele acabou, foi só um hiato. Ele voltou depois, entendeu? Sim. Então eu ficava esperando, tipo, a volta do podcast Tanguinha, cara. Eu espero até hoje. Ainda acho que é possível que volte aí, né? É. Eu não posso falar isso, né? Eu tô falando isso como ouvinte, né? Porque eu nunca tive nenhuma relação com o podcast Tanguinha. Ou talvez você tenha informações privilegiadas, olha só. É, então, por isso que eu já tô fazendo logo o disclaimer aqui, que é pra ninguém ficar cheio de esperança, entendeu? Exatamente. Não, é melhor não ficar com esperança mesmo, não. Porque se for pra cumprir o projeto na loading direito, ele tem que voltar pra acabar de novo, né? Exatamente. Volta só alguns episódios e acaba, né? Exatamente. Tava tudo planejado, tá vendo? Agora, olha só, se você tiver alguma informação privilegiada sobre isso, não esquece de me contar, não. Queria saber. Pode deixar. Mas, assim, em relação ao CDZ Parte 4, cara, eu topo facilmente, assim, se não voltar, né? Se não tiver, né, essa informação aí que possa, né, trazer o podcast da Guia de volta, nessa, pra não perder o costume de falar, né? Então, a gente poderia, sim, gravar episódio de CDZ, por que não? Topo, por que não? Vamos cair pra dentro. Ah, com certeza, com participação do Pluff, com certeza, isso aí, um dia vai rolar. É, por que não? Um dia rola, claro. Bom, e fechando aqui os nossos e-mails da semana, a gente tem mais uma vez o nosso garoto da bala, Fabrício Fini, que finalmente é o ouvinte da semana. Rapaz, olha, fala cheio do episódio, né? Glorioso! Botafoguense! Que isso, cara? Aí, cara, que isso, premiado, cara. Aí, acho que a gente tem que começar a criar um hall da fama, tá ligado? Pros ouvintes bola cheia, assim, uma marca, assim, já pensou? Uma parte do site, assim, com a foto de todos os ouvintes bola cheia, assim? Pô, pode crer, hein? Pode crer, dá pra fazer um ranking, cara. A gente pode fazer uma paradinha pra quem foi ouvinte bola cheia mais vezes. Mais vezes, exatamente. Pode ter umas paradinhas aí, pô, cara. Maneiro, botar, sim, botar cara. Essa galera é pra se degladiar, mandar e-mail, assim, enfim. Mas aí não, no máximo 4 e-mails, porque senão não tem merda aí pra fazer. Aí ele começa o e-mail assim: salve rapaziada, demorei pra mandar o e-mail, mas já que o cast virou mensal, tamo aí. Não, eu queria esclarecer uma coisa, cara, o cast não é mensal, ele agora tá trissemanal, entendeu? Caraca, mano. Ficou bonito isso aí. É, cara, a intenção é que ele volte a ser quinzenal e que a gente consiga fazer sem muitos atrasos, assim, tipo, atrasar o mínimo possível. Mas a gente tá passando por uma fase difícil. Uma fase da água. Exatamente. Pode crer. A gente tá numa má fase, sabe? Quando o atacante que costuma fazer gol começa a perder muito gol, ou o zagueiro começa a furar muita bola, pá, jogos seguidos, entendeu? A gente tá num esquema desse aí. A gente tá que nem o guerreiro. A gente tá que nem o guerreiro, que nem o Wallace. Pois mas, é. Mas isso vai passar, a gente vai voltar à regularidade, vai voltar a publicar de 15 em 15, vai ficar bonito o negócio. Vai ficar bonito, pujante, brilhoso. Veiudo. Pra que eu falo essas coisas? Eu não sei, cara. Continua aí, cara. Ele diz o seguinte: falar de violência no futebol é tenso, porque é o que mais tem. Pra mim, é o que eu mais me lembro de cavalar. Mas o que é isso, cara? Ah, sim, tá. É de entrar, fazer as entradas que nem cavalo, né, cara? Ah, tá. Falar pra caramba, o próprio Pepe e o Diego Souza. O Diego Souza? Por quê? Diego Souza. Aí eu começo a pensar que realmente você tá falando cavalar em outro sentido aí, cara. Por que você conhece algum detalhe de Diego Souza? Ah, eu não posso falar, né? Não, porque, assim, é por eliminação, entendeu? Porque o Diego Souza não vejo ele dando porrada nos outros. Ele é muito lento pra acertar alguém. Aí vocês vão me zoar, não, que é um cara lento, não, né? Pois é. Ele é encrenqueiro, isso com certeza ele é. Mas eu não sei se ele realmente entrava na porrada ou não. De repente no vestiário isso aí, né? É por isso pois que ele saiu do Fluminense. Mas, assim, contato do próprio esporte. É complicado quando alguém vai na sacanagem pra virar um UFC. Pode escrever. É foda. Não só isso, mas também tem vários casos de jumentice com o Bruno Henrique do Corinthians, que ano passado caiu sozinho no campo e quebrou o braço. Cara, que isso, cara. Primeiro ele fala cavalice, depois jumentice. Esse cara aí não tá com boas pessoas, não, cara. Esse caso, o cara cair sozinho, realmente é jumentice, cara. Tem que ser muito retardado, na moral. Ah, então eu entendi. É jumentice porque o cara tropeçou nas próprias pernas, né? Entendi agora. É por isso que ele tá comentando aqui, tá puxando o tema dos vexames aqui, né, cara, que eu fui seguindo, cara, cair sozinho, quebrar o braço, é tenso. É, tenta correr com 3 pernas pra tu ver. Ah, eu já tentei, cara, eu tô muito querido. Valeu. É, cara, nesse caso eu posso atestar sem ter visto, porque sim, somos gêmeos. Caralho, essa é a desculpa conjunta mesmo, isso aí é beleza. Eu vou ficar na minha, né, porque sinceridade aí. Bom, enfim, é isso aí, rapaziada. Até mês que vem, quando sair o cast. Falou. Até mês que vem, cara. Valeu, cara. Aí nossos ouvintes estão nos zoando fortemente, né, cara? A gente tem que fazer alguma coisa a respeito, cara. É, cara, pode escrever. A gente pode aceitar isso. Só isso. É verdade, não. É uma coisa a se fazer. Uma parada interessante aqui de comentar, na verdade, é, além do fato do Fabrício Fini ser o novo ouvinte bola cheia e dizer que ele tem o direito a fazer a pergunta aí, é que alguns dos nossos ouvintes comentaram de alguns lances aí, de cabeçada do Zidane, comentaram de Luiz Fabiano dando porrada, etc. E aí acabaram me lembrando, cara, que agora a gente tá postando conteúdos diferenciados na página do Facebook. Verdade. Coisas que não são simplesmente podcast, né? A gente tá postando videozinhos lá interessantes. A gente postou recentemente aí vídeo do Luiz Fabiano brigando, do Zidane dando cabeçada. A gente postou um meme aí do Romário dando porrada no tricolor aí. Tava no flu. Avistei o tricolor no grau. Sabe o que ele quer? Aí eu não falo mais. Quem conhece? Não, porque eu não vou fazer uma acusação dessa. O time de mágica que nem o Fluminense. Longe de mim, pô. Longe de mim, Fluminense, por favor. Longe de mim, fica bem longe de mim, por favor. Bem longe. É, isso aí. Mas galera, assim, se você não acompanha a nossa página no Facebook, se você não curtiu ainda, corre lá, curte lá, pra poder aproveitar também essas outras pérolas aí de sabedoria que a gente tá postando agora por lá. Por favor. A gente não vai postar no blog, né? Tipo, porque acho que não cabe, é um conteúdo que não cabe lá. Porque a gente não quer. Porque a gente não quer. Meu, brigue! Pois mas é. Aproveita que você vai lá e compartilha o post, pô. Compartilha, curte, chama teus amigos, zoa aquele teu amigo Marco, teu amigo que você sabe que pode ser zoado com a brincadeira, entendeu? Aquele teu amigo tricolor. Exatamente. Pô, marca lá. Marca, é isso aí. É isso aí. Exatamente. Já que você é zoão, marca até os seus amigos que não gostam de futebol, porque aí você vai encher eles de conteúdo de futebol e eles vão ficar putos, entendeu? Olha só, a ideia. Pois é, felicidade infinita. Ah, pilha errada. Ou eles vão começar a ouvir o programa sobre futebol que nem o Raider Lucas, né, cara? Pois é, mesmo sem gostar do esporte, tá aproveitando aí o programa. Tipo, cara, é aquilo que a gente sempre fala. Se o cara não gosta de futebol, ele tem toda a travecagem aqui do programa. Exatamente. Quem é que não gosta de travesti, né? Não foi isso que eu quis dizer. Desculpa. Melhor acabar logo, acho que complica, cara. Vambora, mano. Pois é, vamos pro assunto principal. Tchau. Tchau, tchau. Bom, então finalmente começando aqui, né, lembrando que nós temos 16 competidores, né, que vão se enfrentar 2-2 e vão passar para a segunda fase. Exatamente. Então, de 16 viram 8, que vão se enfrentar 2-2 de novo para 4, a semifinal incrível, né, e depois da semifinal, finalmente, a final, né, finalizando a nossa competição. Quais são os primeiros competidores? Quem vai narrar aqui pra gente? Cara, os primeiros competidores são a primeira, a comemoração super clássica do beijo na aliança, e o segundo é a comemoração de um juiz, cara, que ele não conseguiu se conter, e quando o atacante fez o gol ele saiu vibrando, cara, que é excelente. Não, na verdade, isso aí tava torcendo pra bola entrar, não era? Todo torcedor comemora o gol antes da bola entrar, pô. Todo torcedor que se preza comemora o gol antes da bola entrar. A pessoa sabe que a bola vai entrar. Ela não entra, mas sabe que ela vai entrar. Você sabe que ela vai entrar até ela não entrar. Você sabe que a bola vai entrar, cara? Eu sei, pô. Você pega de surpresa, assim? Incrível, né? De repente a bola entrou e você, opa, gol! Essa do juiz comemorando o gol, ela é até bem comum nos jogos do Flamengo. Mas essa que a gente tá falando. Meu Deus do céu. É de qual jogo específico aí? Essa que o juiz comemorou mesmo, de fato? Era um jogo lá fora? Cara, um jogo lá fora, com certeza. É muito obscuro pra eu saber, eu não reconheço os uniformes dos times. Ah, tá. Não, porque assim, deve ser então um campeonato meio furreco, meio qualquer coisa, pra permitir, né, o juiz externar isso daí. Aqui no Brasil aconteceu o caso do Reich, que depois foi até contratado pela Globo e tal. Ele comemorava o gol do Flamengo lá e tal. É normal. Entendi. O torcedor tem que comemorar o gol do seu time. Mas ele espera a carreira acabar pra fazer isso. Enfim, eu acho assim, que o beijo na aliança é clássico e tal. Pá, todo mundo, né, quer homenagear a esposa ou então pedir perdão por alguma merda que aconteceu, né? Peguei uma Maria Chuteira e tal, vou fazer uma média aqui, vou beijar a aliança e vou me comemorar em rede nacional e tal, homenageando a minha mulher. Isso aí é normal. Só que esse do juiz comemorando o gol, cara, porra, é incrível, cara. Muito chamativo. Embora eu não goste na maioria das vezes que a pessoa vai caindo. Time do Eurico Miranda. Beleza. Pro time que tem mais pênaltis do que todos os outros, assim, você soma todos os clubes do Brasil, tipo, soma todos, o Vasco tem mais pênaltis, cara. Aí é porque o Vasco tem os jogadores mais dribladores do campeonato, cara, dos campeonatos. Mais malemonetes, é isso aí. Tenta parar o Nenê. É, tenta parar. Se parar o Nenê, é só dar uma chupeta pra ele, cara. É só dar de mamar. É, melhor não. Bota o Nenê pra mamar, que eu acho que esse jogo aí, que do juiz aí comemorando, eu acho que ele é Tottenham e Arsenal, tenho certeza, mas pelo menos pelos cores do uniforme parecem ser esses tá dois. Tá certo, se for um jogo desse calibre, o juiz comemorou, deve ter sido muito sinistro. Depois eu vou ver o vídeo com mais calma. Cara, também mas foi uma comemoração discreta, não foi um absurdo de comemoração, não. Ele só deu uns três pulinhos e ele se ligou que tava fazendo merda e parou, tá ligado? Só que foi suficiente pra dar pinta, né, cara? Vai ver, ele só sentiu uma coceira no furriolo lá e não quis dar uma... Não quis deschavar, aliás, quis deschavar, entendeu? Porque se ele desse uma coçada, de repente a repercussão fosse pior, entendeu? Vocês não estão pensando nessa possibilidade. Mas vamos aceitar que foi uma comemoração, porque é mais engraçado assim. A maioria do povo gosta do Flamengo, então vai se identificar e vai votar no juiz comemorando o gol no final das contas. A gente só defendeu essa parada do juiz, mas não falamos do beijo na aliança, né? O beijo na aliança que na verdade é aquela coisa do que você ama alguém mais do que o futebol, ou quase tanto quanto, né? Sei não, você gosta da sua mulher, da sua namorada, ou deveria gostar. É, você tá fazendo uma demonstração pública de afeto, né? Pra justificar aquela traição que você fez na balada. Não necessariamente. Às vezes o cara acabou de casar, ou vai casar agora, entendeu? Eu acho interessante que quando o beijo da aliança ocorre no Fluminense, por exemplo, o cara beija a aliança e o parceiro dele já vem beijar ele, pra que pode fazer pela homenagem. Mas então, eu queria saber os votos de vocês. Eu voto que você tenha muita saúde, muita felicidade. Muito obrigado. Os votos pro seu casamento. Muito obrigado. Mas o Alexandre Pato beijava a aliança lá e ficou sem a mulher. Acontece nas melhores famílias. Acontece. Eu vou iniciar a votação, então. Eu vou escolher, por incrível que pareça, o beijo na aliança, por questão de afinidade aqui dentro da casa, entendeu? Aí, ó, o outro fazendo match com a patroa. Eu já falei que eu não ia me importar, cara, se você escolhesse outra opção. Fica tranquilo, cara. É, eu escolhi essa por ser muito clássica. Apesar de eu não seguir esse mesmo critério mais pra frente, em outros casos eu não vou seguir esse critério, mas entre essa e a do juiz eu vou escolher o beijo na aliança, que eu acho que é muito clássico. É, eu já deixei claro aqui que eu escolho a do juiz comemorando o gol. Beleza. O juiz comemorando o gol, justamente pelo contrário do ortodoxo. E ele realmente é aquilo que eu, como pessoa, defendo, que é, não importa se você torce pra algum time, torce pra algum partido, torce pra qualquer coisa, você tem todo o direito de externar aquilo. O que não pode acontecer, suas ações sejam influenciadas pelo seu gosto, pelo seu amor. Se o cara comemora o gol, mas o cara ao mesmo tempo tá pintando direito, tá marcando as fotos direitinho, não deixa o amor subir a cabeça, como no caso da aliança, que o amor sobe a cabeça, você comemora, você deveria não estar de aliança durante o jogo pra não se machucar. Ele só beija a aliança simbólica, pô. Cara, não, mesmo assim, tanto faz, cara. É muito mais escroto o cara, tipo, comemorar o gol de um dos caras que estão jogando, sendo que ele ali é o centro da parada, né? Ele é quem decide. É, mesmo que ele apite direito, ele vai estar passando uma impressão zoada pra porra da torcida. Ele vai gerar... Não, as pessoas é que têm impressão zoada. Não importa a impressão que as pessoas tenham. O cara tem que apitar direito. Então. Cara, eu vou dar continuidade aqui e dar o meu voto, entendeu? É. Eu acho que essa questão do juiz comemorando o gol é uma conduta antidesportiva, entendeu? Porque imagina só, se o cara errar ali na frente, você vai achar que ele não errou, ele foi tendencioso. Então, pra evitar qualquer tipo de situação desse tipo, ou qualquer desconforto dessa maneira, eu voto no beijo na aliança também, entendeu? Completando aqui o time dos casados, entendeu? Eu ia falar, os casados votam no beijo na aliança. Casados isso pra fazer média com a patroa também. Tu que vai decidir, cara. Cara, assim, o nosso objetivo aqui é eleger a comemoração mais incrível que mais se aproxima do soco no ar do Pelézinho, né? Exatamente. O beijo na aliança, ele não é uma comemoração, ele é uma homenagem. O cara meio que chegou em casa e falou: amor, vou fazer um gol e vou beijar nossa aliança aí na sua homenagem. Isso não é uma comemoração de verdade, ele não tá ali empolgado porque ele fez o gol, ele só usou aquele momento de mídia pra poder mostrar pra esposa que ele a ama, entendeu? Exatamente. Não necessariamente pra comemorar o gol. Tem a oportunidade de comemorar o gol? Quantos e goleiros aí? Podem homenagear sua patroa? Ué, homenagear em casa pessoalmente, pô. Não precisa fazer, atrapalhar o momento dos pontos cara, pra... Então, não é uma comemoração universal. Não é uma coisa que todo mundo pode fazer. Atacante tem mais chance de comemorar do que outras pessoas. Não, mas daí, cara. O goleiro pode pegar um pênalti e beijar a aliança. É, exatamente. Quantos fizeram isso? Quantos fizeram? Embora eu ache, sinceramente, que beijar a aliança seja, tipo, uma parada, né? É um símbolo de sacanagem, assim. Um negócio meio... O cara tá querendo alguma coisa quando chegar em casa. Que isso? O cara beija a aliança, tipo, quer dizer hoje tem, né? É, quer dizer hoje tem na aliança, tá ligado? É no anel. Meu Deus, cara. Às vezes não é nem pra esposa, né? Às vezes não é nem pra ele. No caso do Fluminense, nunca é pra esposa. Ui, você não sabe disso. Só já denegrindo do outro cara, né? Então o meu voto é pro juiz, porque eu acho que aquilo sim é uma comemoração, é empolgação com o gol e com a vitória do time que ele torce. Eu acho que isso é o mais importante. Então é isso aí, gente. A primeira fase, quem passa é a comemoração do juiz e o beijo na aliança, assim como o Flamengo foi desclassificado. Assim como o Flamengo. Então, galera, vamos lá pra segunda rodada, então, né? Os competidores são as comemorações paternais, né? Juntamos num grupo aqui, que é, tipo, balançar o bebê, botar a bola pra dentro da camisa, né? Fingir que é barriga da grávida e tal. Aquele cara que sai correndo chupando o dedo, que nem sempre, né? Tem a ver muito com comemoração paternal. Esses aí são os primeiros competidores. Competindo, então, contra a grande, incrível, ensaiada comemoração boliche, cara. Que os jogadores fazem de pinos de boliche. Enquanto... É o cara que faz o gol, né? Que vai tacar a bola. O rapaz que fez o gol vai lá e taca a bola pra derrubar todos os seus companheiros, simulando uma partida de boliche. Exatamente. Tem um caso também que é até interessante, em que o goleiro sai dando cambalhota pra derrubar os outros jogadores. Caralho, é o Sonic o goleiro, então. É, ele sai rolando. Cara, é sensacional, cara, a comemoração do boliche. É uma das mais elaboradas, né, cara? É uma das mais elaboradas. Comemoração muito divertida, né? As paternais são clássicas. Quem não lembra do Bebeto balançando, tipo, o Matheus imaginário na Copa de 94? Maior lance do Matheus em todo o futebol, como já foi dito. Pois é, antes de nascer. E a gente sempre vê, né? Tipo, às vezes a gente vê um combo, o cara bota a bola dentro da camisa pra simular a barriga e bota e começa a chupar o dedo junto, entendeu? É. Então a gente vê isso com bastante frequência. Teve casos parecidos nas últimas semanas aí no futebol nacional. No Fluminense tem mais uma variação, né? Que é tipo um jogador bota o dedo pro alto e outro chupa. Às vezes eles erram. Agora, esse caso, cara, dessas comemorações, me geraram um problema muito sério, assim, porque eu sou adepto das comemorações paternais, né, porque eu tenho a bebezinha em casa, então eu tenho aquela questão emocional ali, de, pô, eu faço a comemoração de balançar o bebê, entendeu? Não chupo o dedo, mas eu balanço o bebê no ar, essas coisas todas. Mas, cara, a comemoração do boliche é muito boa, cara. É muito boa, uma das minhas favoritas, inclusive, do programa. Eu fico muito na dúvida agora sobre qual delas escolher, mas eu acho que eu vou acabar votando na comemoração do boliche, cara. Meu voto vai pro do boliche, porque, tipo, nesse caso realmente não tem muito como defender. As paternais são muito batidas, né, cara? Pois é, cara, das minhas defesas é justamente uma que é tão específica quanto a do boliche, que é o cara que botou a bola na barriga pra comemorar e chegou o coleguinha do outro time dele e foi fazer um aborto na criança dele. Deu um pancadão na bola, tava na barriga do cara e saiu o bebê. Saiu o bebê. É o parto, cara. Pô, foi o parto. É do parto, é. Pô, parto natural, o cara isso aí. O cara deita no chão com a barriga e bola dentro da camisa, né? E aí vem o outro jogador, pega a bola e levanta comemorando, mostrando pra todo mundo o bebê que nasceu, entendeu? É igual o próximo futebol aí, ó. Eu acho que essa comemoração serviria, tipo, pra quando o Guia Azul fizesse um gol, tá ligado? Que ele nunca faz um gol. Aí quando ele fizesse um gol, é quando o bebê tivesse nascido, tá ligado? Quando o Guia Azul fizer o gol, vai ser todo o processo da criança. O nascimento, a juventude, a adolescência, quando passou pra faculdade. Quando ele fizer o gol, vão ser trigêmeos, tá ligado? Vai ter que pegar três bolas. Verdade, até agora ninguém comemorou, né? Uns gêmeos ou trigêmeos aí, né? Botou duas, três bolas aí, que isso? Tu quer falar sobre gêmeos botando bolas? Entendi, cara. Cuidado, cara. Aqui nesse podcast é muito perigoso, cara. De fato. Pergunta pro Pombo como é que é isso, cara. Eu não sei de onde vocês tiram isso, cara. Deve ser uma bola na barriga de vocês. Tá certo. Mas e os votos dos senhores? Deixa meu voto aqui também. Eu voto na comemoração do boliche. Desculpa, Bebeto. Porque eu acho que os caras tiveram que ser minimamente criativos pra fazer aquilo. Deve ter dado um trabalho enorme pro goleiro sair rolando daquele jeito, cara. Se fosse o tipo Walter, tá ligado? Ia ser tranquilo. Ele sempre ia ser a bola. O Ronaldo, com certeza. É, mas é isso aí, cara. Eu também voto na comemoração do boliche, porque eu acho que ela é muito mais difícil, né? Primeiro ponto. Porque botar boneco na pista é fácil, meu parceiro. Pra depois ficar balançando o braço. Agora, finge que tem uma bola de boliche lá e derruba os teus amigos, quero ver. Não consegue, isso não é mais não. Quero ver fazer entendeu? Essa quadra de cimento, você cair lá de maduro na quadra de cimento. É, lá se é. Quem fizer isso lá em São Cristóvão não precisa nem fazer gol, mano. Ele vai fazer uma comemoração pra comemorar essa comemoração no final, tá ligado? Com aquela quadra quente pra cacete, realmente que é um momento especial. Exatamente. O nome da apelido daquela nossa quadra é Lixa de Pé, cara. É, só porque tem nego que joga descalço também, né? Pelo amor Lixa de Deus. Pé Arena. Não, tem no joga. Descalço joga quem joga calçado, começa jogando calçado. Quando chega da metade pro final da pelada, já tá descalço já, cara. É, já foi desgastando o sola toda, né, cara? Pode escrever. É isso. Cara, pelas minhas contas, o boliche já levou, né? Já levou, já tem 3 votos pra comemoração do boliche. Foram 4, não? O boliche atingiu o nível do só eu não votei. Levou já. Ah, é? Mas você quer deixar o seu voto, cara? Só pra deixar. Não, é, só pra deixar claro que eu ia votar na outra. Eu ia votar na comemoração paternal, porque eu acho que ela tem um fator de replay muito maior do que o boliche, né? O boliche faz uma vez só e se alguém fizer de novo, tá ligado? Ah, aquele time lá já fez essa porra. Grande merda, sabe? Já vi. Você fica desafiado a fazer diferente sempre. Você vai votar numa comemoração que você nunca seria capaz de fazer, cara, porque eu lamento te falar, mas não dá pra engravidar fazendo o que tu faz, não, cara. Não, cara, mas ele pode adotar, cara. Que você isso? Você pode comemorar a chegada de um sobrinho. É verdade. É verdade. Inclusive, os tricolores que eu conheço tem muitos sobrinhos aí pela Zona Sul. Mas tranquilo, entendeu? Passou o boliche, um abraço pro comemoração paternal. E a próxima rodada, a gente tem duas comemorações aqui muito características. A primeira delas é o beijo no escudo, aquele clássico, né? Beijar o escudo na camisa. E a segunda comemoração é aquela comemoração do Davi Luiz. No jogo do Brasil, cara, que ele fez um gol de falta na Copa do Mundo e ele saiu correndo igual um retardado, parecia um cachorro sequelado, cara. Muito bizarro, cara. Cara, foi muito escroto, cara, porque o olhar dele é como se ele tivesse, sei lá, cara, como se ele tivesse. Olhar sedento, cara. Cara, eu não sei. Um personagem de RPG que vai ser um bárbaro e vai ser o Davi Luiz. Não, o mais legal é que foi uma comemoração meio que interativa, porque a direção que ele tava correndo da torcida, o pessoal foi se espalhando, tá ligado? O pessoal foi fugindo daquela cara. Ele conseguiu fazer uma comemoração que foi imediatamente interativa pra torcida, cara. Foi muito legal. Cara, o beijo no escudo, ele é muito tradicional e tudo mais, mas, assim, por motivos de chaveamento no sorteio, acabou calhando isso aí. Alguém vai votar no beijo no escudo? Esse é o tipo de discussão que você faz igual esses programas de TV, em que você fala muito bem de quem perdeu até falar que você vai votar no outro. Exatamente. E eu vou falar muito bem nesse caso do beijo no escudo pelas variantes, o valor de replay dele também, que é a evolução que teve o beijo no escudo, que é o fato de você antigamente você segurava o escudo, mostrava a camisa e tal, aí foi evoluiu e passou a ser um beijo no escudo pra provar seu amor pelo escudo, e hoje em dia é uma parada mais carnal, você morde carrega o escudo na boca. Imagina como é que vai ser daqui a 5, 6 anos, cara. Eu não quero nem pensar porque o futebol vai começar a ser depois de meia-noite. Pode ser um escudo de velcro, tá ligado? Ele arranca o escudo de velcro e come aquela porra. Vai ser um escudo comestível, né? É, esse dia eu fiquei sabendo que o marketing do Fluminense tava querendo promover, né, todos os jogadores do Fluminense passarem a beijar o escudo, morder o escudo, fazer várias paradas com o escudo. E aí eles estão elaborando um escudo em alto relevo, assim, com formato de pênis. E todos os jogadores do Fluminense já começaram a aderir. Vai ser uma penga pendurada no peito. O cara vai correndo com a penga balançando no peito. Você tá zoando o Fluminense aí, cara, mas quem andou mordendo escudo aí foi o seu querido Nenê de pênalti, né, cara? Ele outro dia, tipo, tava apareceu numa foto, cara, ele mordendo escudo. Eu fiquei constrangido, cara, na moral. Tava sensualizando, né? Não vai, sensualizando muito, cara. O Vasco resolveu aprender com a iniciativa do Fluminense e antes de todo jogo, o Vasco contrata meninas pra meio que passarem, né? Essas partes íntimas nos escudos das camisas, é isso. Ah, e aí. Tá bom, entendi. Mas eles pegam lá e são costumam as meninas, né? Na máquina da Boa Vista, aquelas meninas ali que eles pegam. Na verdade, eles tomam muito cuidado pra não pegar a menina tricolor por engano, cara. Aí... Não tem nenhuma tricolor ali, não, cara. Ali não tem, não? Vascaína, cara. Não. Do lado de São Januário. Tem vascaína ali, cara. É bom saber que vocês conhecem profundamente as meninas daqui toda a Boa Vista. Nem vascaína. O povo conhece cada uma delas pelo nome, cara. Tem o nome dele no CRM de cada uma lá. Caraca, cara. Mas deu vontade de botar esse nome na minha filha. Vascaína é um bom nome pra menina. É, que coisa. Cara, então. Cara, eu vou botar no beijo no escudo, cara. É uma comemoração muito clássica, entendeu? E ela tem um fator muito interessante que ela costuma gerar novos ídolos, né? Que é o cara que tem identificação com a torcida, beijo o escudo, ama o time, até ele trocar de time e beijar o escudo do outro time. É verdade, tem esse lado também, contraditório. É muito mais polêmica, né, cara? Tem uma nota aí, que é uma versão, no caso, que muito controversa, que foi, eu não consigo lembrar o nome do jogador, que foi comemorar com o escudo do outro time. Foi lá no Morumbi, pulou no escudo do São Paulo lá pra comemorar, ele não deveria estar lá e deu muito problema aquilo. Passou semanas reclamando do cara que ficou em cima do escudo do São Paulo comemorando o gol que não era do São Paulo. Eu lembro desse cara. Será que já teve beijo no escudo, no escudão do São Paulo, cara? Será que alguém se jogou no chão e beijou? E beijou, tá ligado? Tipo... Rampando no escudo do São Paulo lá. Se ninguém fez isso, pode ser uma ideia, hein? Porque, na verdade, aquele escudão do São Paulo não é um escudo do São Paulo. Aquilo ali é um palco, né, do baile gay do São Paulo que tem ali, que o pessoal foi lá e botou na parada, né? O pessoal do São Paulo, inclusive, pensou em copiar a ideia que eu falei do Fluminense, né? Aham. Conte-me mais. Só que aí lá eles desistiram rápido, porque eles viram que acontecia do jogador do São Paulo esconder completamente o escudo na hora da comemoração, entendeu? E aí eles viram que não ia adiantar muita coisa, né? Porque prejudica o marketing, né, cara? Exatamente, prejudica. Eles sumiam com o escudo, não funciona. Enfim, é um escudo 3D. Exatamente. No máximo, apareceu o escudo de auto-review. Exatamente. Enfim, eu voto no beijo no escudo. Aliás, uma coisa que eu acabei não fazendo é eu falei tanto do beijo no escudo, mas eu não falei por que eu vou votar na comemoração do Davi Luiz. O que eu fiquei falando tanto do beijo no escudo, porque eu tô defendendo pra poder votar no outro, como todo mundo faz. Ah, tá. E no caso, a quantidade de memes que gerou a comemoração do Davi Luiz, acho que é a primeira vez na história do mundo que a gente tem tanta coisa a respeito de um movimento, a respeito de uma comemoração só. A respeito, sei lá, por exemplo, do Alaba que caiu na hora que tomou o drible do Messi, aquilo ali virou um meme também, mas não foi uma comemoração de gol. Bom, ele não deveria estar comemorando o gol do Messi. Mas o Davi Luiz teve esse a mais. Ele conseguiu fazer com que a internet criasse comemorações diferentes. A partir de uma ele só. Percutiu pra caralho. Ele virou super saiyajin o caralho. É, cara, o meu voto vai pro Davi Luiz também, cara. Porque, assim, raramente você vai ver uma coisa dessa. Esse é o tipo de comemoração que qualquer um pode fazer, mas que ninguém vai conseguir fazer igual, cara. É muito absurdo, cara. Se acontecer, porque foi igual e vai ser incrível. Porque é muito sangue nos olhos, é muita emoção ali, cara. É espontâneo. Muita emoção, muita vontade. É muita vontade. É. E se for parar pra ver, cara, ele ficou muito parecido com Blanca, tá ligado? Naquele momento que o cabelo dele foi pra trás e ele ficou aquela cara de raiva meio que babando também. Muito legal, cara. Foi uma homenagem ao brasileiro, né? Afinal, o Blanca é brasileiro. Mas não é por causa disso que a gente quer ele na seleção, né? Pode tirar também, não tem problema. Não, o Blanca eu quero na seleção. O Blanca eu quero, vai. Ele vai deixar a seleção bem elétrica. Mas assim, eu acho engraçado o fato do Blanca ser verde, tá ligado? Eu nunca entendi isso, mas beleza. Blanca é do Brasil, pô. Não, mas ele é Blanca. O nome dele é Blanca. Todos já votaram, então? Porque o Plus já manifestou o seu voto logo no começo, né? Quando ele perguntou se alguém ia votar no beijo no escudo. Eu votei no beijo no escudo também, que eu acho mais sensual. Sim, foi 3-2 Davi Luiz. Acho que foi 3-2 Davi Luiz. Tô correto ou me enganei? Eu acho que você tá correto. Então partiu. Davi Luiz avança. Eu acho que eu tenho certeza que eu vou pedir um peixe. Pode crer. Esse comercial era muito escuro. Pô, cara, então, já que a gente falou em peixe, né, cara? A gente tem um gancho perfeito pra próxima rodada, porque uma das comemorações é a comemoração comemoração da pesca, né, cara? Que é uma comemoração ensaiada, né, cara? Alguém lembra como é que foi essa? Eu não lembro, não. Eu não sei exatamente qual foi o time, né? Mas acho que, se eu não me engano, é o time da Islândia. Foi da Islândia? Ah, então. Perfeito. Eu não lembro o nome também, mas é um time da Islândia. Caralho, Islândia tem, cara. Ah, cara, o pessoal não joga futebol, mas isso não quer dizer que eles não podem ser criativos de outra maneira. Cara, eu nunca vi esse time da Islândia, eu não faço ideia. Nunca vi jogando amistoso nem contra a Trinidad e Tobago, tá ligado? Não... Porra, ao contrário de Flamengo, Fluminense e times brasileiros, o time da Islândia joga Champions League, tá? Cara, acho que o Vasco e o Flamengo também Champions. Nunca jogaram contra o Trinidad e Tobago, né? Caraca, não lembro o Apoel, que é do Chipre? Não. Eu tenho uma coisa que eu preciso falar pra vocês de acabar esse episódio, cara. Você acompanha futebol de forma errada, cara. Pois é, cara, você torcedor do Flamengo, pô. Você. É, não, pra começar, né? Mas assim, eu nunca pensei que eu ia falar isso. Não é por isso que você acompanha futebol de forma errada. Você tá acompanhando o campeonato. Como é que fala isso? Islandês? Islandês. Não, porque é Islândia, não pode ser islandês. É islandês, porra. Mas islandês? É assim, porra. Então tá. Você acompanha o campeonato da Islândia, cara. Eu queria um amigo nosso que acompanhava o campeonato do Peru. Aí falou pra gente um dia que tava. Não podia jogar bola porque tava vendo o Peruzão. Mas beleza, cara. Mexe com o Peru. Mas então é a comemoração da pesca, como é que era? Pô, alguém consegue descrever? Porque eu sou péssimo descrevendo situações, cara. Alguém consegue descrever essa comemoração? Tem que rolar um storytelling agora. Descreve aí, Paladino, você é o cara. Bom, o cara que fez o gol, ele joga uma linha virtual pra frente e pesca um dos seus colegas de time, que é o peixe. E ele começa a fazer o mais carpa do Pokémon e começa a fazer splashing. Começa a se jogar no chão, parece que tá tendo uma convulsão e o cara vai puxando ali. Cara, isso é muito bem coordenado, cara. Isso aí precisa de horas de treinamento, que eles poderiam estar jogando futebol melhor. E o cara consegue acompanhar. Quando o cara tá puxando a linha, o outro vai splashing pra trás até chegar perto do autor do gol. Será que é por então isso, cara, que o cara fez a gente imaginar uma linha imaginária, cara? Pois é. A linha do impedimento que ele jogou. E no final, os caras levantam, vários jogadores, né? Levantam esse jogador que tava representando o peixe e vem um dos jogadores, um que não estava segurando o companheiro, e pega uma câmera imaginária pra tirar uma foto, sabe? Do peixão que foi pescado. A foto do peixão que pegou. É. Sabe o que eu tô imaginando, cara? Será que esse é o problema do futebol da Islândia, cara? Será que o futebol da Islândia só não figura entre os melhores do mundo, porque eles perdem muito tempo fazendo comemorações bizarras de gol, tá ligado? Eles passam a treinar comemoração e não futebol. Exatamente, cara. Tipo assim, vem o treinador na verdade é um cara de lamba aeróbica, o cara que... é o cara que faz catar, tá ligado? Tipo, é o cara que, sei lá, cara, é um cara que só treina movimento, ele não treina futebol, o cara deve ser, tipo, olha, deve ter um lenço na cabeça. A Islândia foi por muito pouco que a Islândia não foi pra Copa do Mundo de 2014. O cara fica assim, olha só, eu tenho muita experiência, já trabalhei no Backstreet Boys, no NSYNC, e eu agora sou treinador daqui de vocês aqui. A gente vai elaborar diversas comemorações e vamos ganhar o prêmio de performance do ano. Cara, mas assim, os caras são excelentes, cara, porque se a gente estivesse falando, se os caras não tivessem pensado em fazer uma comemoração muito diferente, eles não iam ficar conhecidos ao redor do mundo, entendeu? Pô, a gente tá falando deles agora só por causa da comemoração, porque por causa do futebol com certeza não é, cara. Pois é. Quer dizer, o Paladino talvez. É, o Paladino talvez. Ele acompanha o mundo obscuro do futebol. Notícia, oportunidade com os técnicos brasileiros que estão desempregados, tipo o Papai Joel, tipo, de repente ir pra lá e ensinar pra eles que funciona treinar futebol também, tá ligado? De repente eles vão passar, ele vai descobrir uma potência mundial no futebol aí. Papai Joel vai ensinar e futebol pra quem? From behind. O Papai Joel já ensinou futebol a muita gente, rapaz. Como é que você fala do Papai Joel? Ele ensinou a falar inglês e hoje em dia você trata ele assim, cara. Você é um babaca. Mas quem tá competindo contra a pesca, cara? Quem tá concorrendo com a comemoração da pesca é a famosa comemoração de atirar com arma imaginária. Aquela que incita violência, aquela escrota pra caralho, né? O cara que faz muito gol quer dizer que é matador, entendeu? Essa comemoração veio do Oriente Médio, mas aí eles foram obrigados a tirar a arma do jogo, assim, quando trouxeram pra Europa e pra América do Sul. Não deu muito certo. A não ser lá no Complexo do Alemão, que os torcedores lá do Flamengo A contra o Flamengo B usam muito pra comemorar. O Adriano joga lá até hoje. Mas é complicado, cara, porque o próprio termo do cara que faz muito gol, o termo oficial disso no futebol é artilheiro, né, cara? Que remete ao cara que usava artilharia, sabe? Usava tiro com arma. Eu nunca vi alguém atirando com artilharia, só com armas normais. Não, simulando que tem um canhão, foi isso que ele quis dizer. Sabe, falando em simular que tem um canhão, cara, seria foda uma comemoração estilo Flashman, tá ligado? Juntam cinco malucos que fazem a power bazuca lá e atiram na direção da torcida, tá ligado? O do meio levanta o braço, dá ponto, faz uma posição diferente e tal. Isso é muito irado. Pois tá, é, aí ideia. Fazer, é, isso é maneiro. Eu já vi uma comemoração ensaiada desse tipo, que era a galera fazendo uma privada. Que aí os caras levantavam, não sei o que, um cara ficava deitado, levantava pra levantar a tampa, o outro fazia parada, o outro puxava a descarga. Era uma parada muito bizarra. Mas não... E o último cagava de verdade, tá ligado? Eu acho que isso funciona muito bem, porque que o cara fizer um gol sem querer, um gol cagado, tá ligado? É, exatamente. Exatamente. Mas e aí, entre a comemoração da pesca e de atirar com a arma imaginária, qual que vocês preferem? Qual que vocês votam? Eu acho que a da pesca é mais legal, cara. É, cara, eu voto na da pesca sem dúvida. É muito mais legal. Eu vou votar na da pesca também, porque eu sou um cara da paz, entendeu? Eu não gosto desse negócio de matar gente, entendeu? Abaixa, matar peixinho, pode. Pra paz. É, matar peixe não tem alma, cara. Pô. Peixe não tem alma, exatamente. É, cara, só pra deixar registrado que eu votaria também na arma imaginária, pra contradizer vocês, porque eu acho que, pelo mesmo critério da fator replay, eu acho que a pesca ser copiada agora não ia ter muito impacto, não. Então eu acho importante passar uma comemoração mais original, não mais original, mas que possa ser usada novamente espontaneamente. Assim, eu acho assim, atirar com a arma acaba ficando mais fraco, se você citar essa questão do replay, porque fica muito difícil, por exemplo, lá no Oriente Médio, eles fazerem um replay pros mesmos torcedores, levando em consideração que eles usam armas, né? De verdade, na hora da comemoração. Mas é só pra defender um pouquinho a minha opção. Eu vou me contradizer em relação à parte do boliche pra essa da pesca, que não tem esse valor de replay, e também porque é muito único, e perde aquela coisa do, pô, agora os caras têm que se superar. É. O grande problema pra mim da comemoração da pistola é a sonoplastia com a TV Point. Na verdade, eu voto contra a pistola. Cara, bota, tu cara, bota cara, contra a pistola, é isso que tu falou, foi isso? Contra a pistola. Tu bota contra a pistola, entendi. Tá certo. Se tu bota contra a pistola, você investe alguma coisa diante da pistola, cara. É isso que você faz. Abaixa essa arma, levante o dedo pra paz. Exatamente, manda tomar no cu a paz. Então a gente tem, eu acho que um voto pra atirador da arma imaginária e três votos pra pesca por enquanto, né? Só faltou o Robinho, mas também não importa o voto dele, porque... Caralho, crise na família! Fofinha me dizendo aqui que a gente precisa de alguma coisa pra continuar o podcast. O que a gente precisa, pô? A gente precisa? É. Que você leve mais a sério esse programa. Que eu introduza, foi o que ele falou. Então eu vou introduzir. Por favor. Próximo round, então, a gente tem aqui incrível batalha entre a comemoração de pular as placas de patrocínio. Essa é boa. É, verdade. Mas essa é boa quando o cara tropeça, né, cara? Quando o cara bate com a ponta da chuteira no negócio e dá aquela rodada. Pois é, né? Tipo o Zidane fez, né? Só que ele fez com elegância, né, cara? É, o Zidane é sempre tudo elegante. O Zidane, né, faz com elegância. É impressionante. Pois é, porque primeiro... Até falhar, ele faz com elegância. Exatamente. Porque primeiro ele deslizou em cima da placa de patrocínio, tipo, estilo Legolas. Caraca. E depois estilo Tony Hawk, cara. Tony Hawk pro skater, Zidane Edition. Manda um grind, né, na parada. Um grind maneiro ali. Caraca, o cara que... Eu não sei qual foi o patrocinador daquela placa, mas a placa que o Zidane caiu ganhou um boost, cara. É verdade. Foi uma parada paga aquilo ali. Caraca, tá aí uma oportunidade de negócio. Ah. Você paga pro cara tropeçar no teu anúncio, tropeço, porque o anúncio passa mais tempo no ar. É verdade, né, cara? No dia seguinte vai aparecer na televisão, vai aparecer no Fantástico, vai aparecer no Esporte, vai aparecer... Pois é, esse anúncio da Dell aqui, desculpa, mas a Dell é muito boa, mas acabei tropeçando nessa placa, o troço é tão bom que eu caí, não quebrei a placa. Mas agora vê o outro lado, e se o cara tropeçar na tua placa e se machucar fortemente no teu anúncio, cara? Você vai ser a empresa que lesionou, de repente, aí o Zidane, cara. Ó a merda. O Zidane cai com classe, ele não vai se machucar. Então, vamos supor, se fosse o Pedrinho do Vasco, mais conhecido como Podrinho, ele ia quebrar a perna no meio ali na placa de anúncio, cara. Ia ser uma foda, cara. Cara, mas o Pedrinho podia se machucar quando ele estivesse no ar antes de tocar na placa, cara. O pessoal da empresa ia argumentar: não, não fomos nós, foi uma pancada de vento que bateu ali e lesionou o Pedrinho. Foram as fortes pancadas de chuva que machucaram o Pedrinho. Foi a ameaça do surto de zika que machucou o Pedrinho, cara. A ameaça. Ai, céu. Enfim, qual é o competidor? Competidor, então, é incrível comemoração de beijo na... Que isso, cara? Quem botou essa porra aqui? Beijo na boca. Quem você acha que botou? Porra, pô. Não, eu não. fiz nada disso. Por que que você botou isso, cara? Eu não botei peixe na boca de comemoração, não, cara. Inclusive, eu já boto no outro porque eu não quero que essa merda passe. Isso aí, na verdade, foi censurado. O Bluff tinha colocado beijo grego. O beijo na boca é uma comemoração, cara, que também é clássica. Porque, assim como a gente tem o soquinho no ar, que é a comemoração do grande Pelé, o beijo na boca é a comemoração do rival, Maradona. Quem não lembra do beijo na boca entre Maradona e Caniggia? É assim que a gente diferencia os ídolos, né, cara? Que até a gente não dizendo que Maradona era melhor que o Pelé. Bom, beijou mais que o Pelé homens, né? Assim, em público, né? Rapazes. Um dos ídolos do Flamengo atualmente aí é o Emerson, né? Ele é adepto dessa comemoração aí, né? Emerson Celinho. É, mas aí ele comemora depois. Caraca, deu uma merda com o Corinthians, cara. Foi um barulho por nada, sabe? E o São Paulo imediatamente se interessou pela contratação, né? Pois é. Pô, não vejo qual o problema que a torcida tem na preferência do cara, meu irmão. O maluco é jogador profissional. Numa rádio católica. O meu problema hoje em dia com o Emerson é ele continuar sendo escalado no Flamengo. Agora, a preferência do cara, meu irmão, ele pode escolher o que ele quiser. Tá, você fala isso até ele comemorar dando beijo na boca aí do Sheik aí, do Sheik é ele. Do Guerreiro, cara. Eu quero ver o que tu vai falar. Não veria problema nenhum. Não. Os caras serem felizes, cara. Eu vejo aí um elogio. O beijo na boca, tudo bem que hoje em dia é uma coisa banalizada. Todo mundo beija, menos eu. Beijinho. Carente, cara. Caralho, cara, também podcast certo, cara. Não! Mas enfim, é uma expressão quase máxima. Acho que só perde pro sexo, de amor. Então, ele pôde expressar ali uma extensão até do beijo na aliança. Já que ele não pode ter a mulher dele ali pra beijar, né? Vai você que tem cabelo longo mesmo, cara. Vai um macho, entendi. Mas quem disse que o Kennedy não era a mulher dele, né? É, pode ser. O fato que eu quero realmente expor a favor do beijo na boca, apesar de eu vou votar na placa de patrocínio, é que é uma expressão ali pura, não inocente, mas é pura. Não inocente. Então, eu acho muito viável, poderia se aplicar mais vezes, beijo na boca. Cara, me lembra que nunca mais chamar você pra jogar bola comigo, porque eu não faço gols, cara. Ah, ele é goleiro. Ah, mas aí você vai que você faz uma defesa e puxa quem fica mais perto de você. E a comemoração em si do beijo na boca, eu vou estender ela, eu já estendi ela pra comemoração de declaração de amor, vou estendê-la pro montinho. Sabe-se lá o que acontece com a pessoa ali, embaixo daquele montinho. Mistérios da humanidade. Já teve alguma vez na base do montinho, você, cara? Não, até que não, cara. De novo, eu não costumo comemorar gols porque eu não faço gols. Então eu não tive a oportunidade de participar de montinho. Ah, mas vamos lá. O montinho é uma porrada de cara. Não é só quem fez o gol, pô. Então, eu nunca me desloquei até o montinho. Agora que você falou esse negócio aí de ser goleiro, não comemorar gol, cara, me veio à tona uma situação. É muito escrota a comemoração do goleiro normalmente, né, cara? Porque tá todo mundo comemorando lá perto do gol e o goleiro é sempre aquele cara que tá lá no finalzão, assim, com o braço pro alto. É! Sozinho! Torcida, é gol! Yes. É, ele comemora com a torcida, né? Porque não tem quem volte pra comemorar com ele. Exatamente, normalmente ele comemora com a garrafa d'água. É muito escroto, cara. Isso se a torcida estiver atrás dele. Alguma torcida tá atrás dele, ou a dele ou a adversária. Normalmente quando é adversário ele ainda toma uma garrafada na cabeça. Caralho, o goleiro só se fode mesmo, cara. Puta que pariu. Hoje em dia a gente tem goleiros mais extravagantes, né? Que pega a pênalti, dá cambalhota, pula, faz dancinha do goleiro do Mazembe. Mas normalmente o goleiro pega lá e, ó, presta atenção aqui, ó, não tomar no cu todos vocês, cuidado, não sei o quê, acabou. Então, com isso, eu já dou logo meu voto, que é pular a placa de patrocínio aí, porque eu acho mais viável, eu acho mais tranquilo. Eu vou também aproveitar e emendar também, que eu vou votar na placa de patrocínio, pelo simples, não por demérito do beijo, mas sim pela coisa foda que é pular pra placa de patrocínio, cara. É muito bom quando o cara erra. É, exatamente. A expectativa, é. Não dá, eu nunca mais eu vou esquecer o Joel, ou Joel, se preferir, por causa do camaronês, pulando a placa de patrocínio no gol que ele fez pelo Curitiba, em que ele pulou e sumiu. Eu ia comentar exatamente esse caso depois, porque parece mágica, meu irmão. O maluco, tipo, simplesmente desaparece atrás da placa, entendeu? Ele cai num poço sem fundo e, tipo, acabou, cara. Acabou a vida do maluco. Esse é o verdadeiro jogador implacável. E o trabalho do Kleber Machado, cara. Ele que foi o narrador desse jogo e pro gol! Joel sumiu. Ninguém se preocupou com o Joel, cara. Caraca, se for do Joel, cara. Tô comemorando, tô gritando gol aqui. O Valdívia não pode ser o mago da bola, cara. Porque o Joel não pode ser o mago da comemoração, cara. O mago da placa. Cara, o que é o mago da bola? O cara da bola desaparecer? Então o Fluffy também pode se candidatar, olha só. Fazer uma mágica aqui agora. Comemorar aqui, fazer a bola sumir. Mais votos. Quem vota aí? Então, o meu voto, cara, vai pra placa de patrocínio, entendeu? Simplesmente porque se não fosse pela comemoração de placa de patrocínio, eu teria perdido bons momentos de risada, entendeu? Vendo compilações de erros de comemoração só de pulo sobre placa de patrocínio, cara. É excelente, cara. E o YouTube está recheado de oportunidade de diversão só com isso aí. Imagina você como zagueiro, como goleiro ali, tomou o gol, mas esse filho da puta tropeça na placa de patrocínio. Aí ele vai, pula e tropeça. Ah, é isso! Ah, comemora o gol dele pessoal que foi macumbar o cara. Pois é. Cara, eu vou botar na placa de patrocínio também, mas por um motivo diferente dos senhores, que é o seguinte, cara, a placa de patrocínio valoriza ali, né, naquele momento, valoriza os caras que estão fazendo futebol poder ser jogado da forma como a gente gosta, né, cara? Os caras que proporcionam o espetáculo porque pagam os salários dos nossos jogadores. Esse cara, ele é muito operacional, ele é muito de gestão, tá ligado? Ele tá no caraca, ele tá na organização da parada, mano. A gente tá falando de futebol, o cara tá falando de staff aqui. Então, cara, é sinistro mesmo. Mano. Pô, o Robinho é o businessman, né? É, Uma coisa que eu vou adicionar também na comemoração aí é um gol que comemorado por, se não me engano, foi um jogador do Newcastle, que ele começou a chutar o patrocínio. Chutar, o cara tava muito bolado, cara. Alguém não pagou aí o cara e o cara começou a chutar. A Sky cortou o sinal dele. Pô, gente, isso funcionaria, cara. É uma boa forma de protesto aí, ó. Aqui, ó, você quer derrubar minha internet, ó. Cara, que foi um cara da empresa que comeu a mulher dele, cara. Por isso que ele tava aquele técnico que foi lá consertar o sinal que caiu, né? Exatamente. Por que tu acha que o cara voltava ali toda semana pra consertar o sinal que caiu? Ou então ele foi comemorar um gol por nessa mesma placa na semana anterior e caiu. Aí dessa vez ele foi lá e se vingou da placa. Ó, só pra fechar então, eu vou estar também na placa de patrocínio, porque beijo eu não acho que seja uma comemoração válida. Só depois do jogo, como o time do Fluminense sempre faz. Mas aí já não tá mais suado, né? O teu problema é tá suado. Depois já, o cara já ficou bom, né? Já passou. Se sequinho, pode. Já passou Monange, isso aí, tranquilo. Monange é importante. Então, como todos puderam perceber, a comemoração que passou foi o pulo sobre as placas de patrocínio. E a gente vai entrar na rodada seguinte. Vai entrar na rodada? Oi? Você queria entrar mais? Vamos pra rodada, é melhor. Vamos pra. Vou poder entrar na rodela. Ui! Entrando na rodada seguinte aqui, a gente tem duas comemorações que são muito interessantes, cara. Elas podem até ser relacionadas. Eu não achei uma das duas interessantes. Se você acha, foi mal. Não, eu acho interessante, cara. Então tá. Uma delas é tirar uma peça de roupa, que é uma famosa comemoração do cartão amarelo, que é tirar a camisa e rodar e etc, eventualmente e outras coisas. Tu acha interessante? Tá bom. Não, sim, isso é uma comemoração interessante por alguns aspectos, hein? Que a gente vai poder explorar, que não são necessariamente aspectos visuais. Mas que você acha interessante. E a outra comemoração, são comemorações de trenzinho, que é o trenzinho tricolor, o trem bala da colina, o bonde do Mengão sem freio. Sempre tem, aí, né? Vai. Olha, eu queria já começar aqui dizendo que não existe tal coisa não. Chamada de trenzinho tricolor. Okay? Existe. Se é uma invenção claro da mídia vascaína, pra denegrir a imagem do meu time. Existe sim o trenzinho tricolor. Inclusive, eu vou explicar aqui o trenzinho tricolor. Todo mundo conhece, né? Tem o trem bala da colina. Eu também acho meio estranho, né? Mas beleza. O pessoal bota a mão um no ombro do outro aí. Tem uns mais assanhados que botam a mão na cintura. Eu não quero mais explorar esses detalhes. Intimidade. Tem o Mengão sem freio aí, aquela merda também, que o pessoal faz parecido. É, tem essas comemorações de trenzinho. Tem várias dessas. Só que o trenzinho tricolor tem uma particularidade, que ele anda em ré, tá ligado? Jogadores do Fluminense, cada um bota a mão na cintura um do outro e ele sai andando pra trás, empinando a bunda do companheiro de trás, entendeu? E todo mundo tá querendo ser o primeiro do trenzinho. O maquinista que só vê o negócio voltando. O problema todo é eles voltarem pro jogo depois que começa o trenzinho. Isso que é complicado. Pô, cara, essa daí vai ser muito difícil de votar, cara. Assim, tirar uma peça de roupa é uma comemoração ruim, entendeu? É até proibido, porque, pô, você vê lá, aquele velho aspecto que a gente já falou, né? Pô, o maluco vai, faz o gol, aí no momento da comemoração, que é aquela foto bonita em que ele vai aparecer em todos os jornais, em todas as revistas, não sei o que, coisa e tal. Pô, fez o gol na final do campeonato, o cara vai lá e tira a camisa. É. Entendeu? Aí a marca do patrocinador na parte. aparece, a marca do clube não aparece. É o principal motivo pra essa parada ter acontecido, pra esse cartão amarelo existir. Exatamente, é por isso que tem cartão amarelo, porque não é, sei lá, um jogador ficar sem camisa não é, tipo, é atentado ao pudor, não é nada. É. O patrocinador é o cara que financia essa merda. Mas eu tenho que entrar num ponto a mais aí, que é uma medalha de merda aí, uma medalha de latão, sei lá, pro pessoal que continua tirando a camisa até hoje. Não é possível que o cara não saiba que ele vai tomar o cartão, e não é possível que ele não saiba que isso vai prejudicar o clube dele, porque em algum momento ele vai acabar sendo suspenso por causa disso. Caraca, todo ano tem alguém que é suspenso do próximo jogo, ou será suspenso do próximo jogo, por causa de um cartão que levou de uma comemoração de gol que ele tirou a camisa. Ah, o Marinho, eu só tomei um cartão contra o Atlético só. Não lembra não do Marinho? Caraca, não, só tomei. Você tá, pô, agora você tá suspenso pro próximo jogo, a repórter falando. Ah não, eu tomei dois cartões só. Ah não, pô, você tomou aquele cartão quando você comemorou o gol. O Silas ali tava feliz com o gol, mas também não gostou, você tirou a camisa, tá fora do próximo jogo, mano. Tô? Ah, que merda, hein? Sabia não? Eu só tomei um cartão contra o Atlético só, não tô lembrado do outro. Dois por ter tirado a camisa. É? Também teve um gol que você comemorou, também tirou a camisa. Eita, merda, que merda, hein? Pô, não sabia. Vocês me falaram agora, que merda, hein? Mas é isso. Ah, comemoro mesmo. É mesmo, né? Que merda, hein? Comemoro mesmo. Que merda. Que merda, hein? Mas assim, em relação a isso, a gente tem alguns jogadores que daí fica na dúvida se eles vão ser punidos ou não com cartão amarelo. Porque, por exemplo, o Walter, ele não precisa, tipo, tirar a camisa. Só ele deixa relaxar a barriga dele, que a camisa rasga, e ele sai pra comemorar sem a camisa, tá ligado? No pior dos casos, a camisa dá aquela empoladinha pra cima da barriga. Exatamente, né? Fica que nem o seu boneco. O meu boneco? Não, que nem o seu. Não. Aí também cria o pessoal que é emblemático sem camisa, que é, por exemplo, Balotelli. Balotelli imortalizou uma comemoração sem camisa. Imortalizou? Balotelli imitou o Adriano. A gente já comentou aqui que o Balotelli e o Adriano são jogadores muito parecidos. E essa comemoração aí, o Adriano já tinha feito, cara. O Balotelli só imitou, entendeu? Só muda a quantidade de cabelo mesmo. O mito cria e o lixo copia. Isso me lembrou de uma coisa que não tem muito a ver com isso, mas é no início da carreira do Thales, atacante do Vasco, no Thales, o pessoal chamava ele de Balotelli. Balotelli. Até hoje, pô. Não, aí o Thales engordou pra caralho no ano passado. Aí o pessoal começou a chamar ele de Balofotali. Eu pensei que fosse Bola Thales. Eu achei que ia chamar de Valtali. Bola Thales é bom também. Você Bola Gato. A gente já sabia, cara. Então, gente, votos. Quem vai votar em quê? Eu voto na comemoração do trenzinho tricolor. E você é o filho da puta, fazer, né? Porque eu acho que uma coisa... É uma comemoração em que eles colocam, né, pra fora ou pra dentro. Uhum. É o ímpeto deles, entendeu? Então, assim, se você consegue numa comemoração ter o prazer de comemorar o gol junto ao prazer de outras coisas, que no caso o Fluminense tem, entendeu? Eu acho que é legal, cara. É legal do jeito deles comemorar, e eu tenho sempre pauta pra zoar eles. Então eu acho muito legal. É fácil. Você já comemorou um gol assim, cara? Não, eu gosto só de zoar. Eu não gosto de comemorar. Não. Tá refletindo a emoção que você conseguiu capturar pela imagem da tela, então. Exatamente. Foi isso. Tá perfeito, acredito em você. Mas tudo bem, cara, você pode ser o maquinista quando a gente comemorar assim. Cara, eu vou votar na comemoração dos trens também, entendeu? Porque o trem-bala da colina é emblemático, porque o expressinho da vitória do Vasco ganhava todo mundo, entendeu? E eu também voto porque o bonde do Mengão sem freio foi responsável por fazer o Emerson Sheik ser demitido, mas... Verdade, cara. O meu voto vai pra tirar a peça de roupa. Ah, tá. Um dos motivos é essas comemorações que ficaram imortalizadas, justamente porque hoje ele é passível de punição. É clássico você fazer um gol aos 30 e poucos do segundo tempo, um gol da vitória ou um gol do empate, você tira a camisa e joga fora a camisa e sai correndo girando a camisa no ar. E ainda tem, eu já vi uma vez que o cara jogou a camisa e quando todo mundo começou a abraçar o cara, aí pega a camisa lá, aí o cara lá, enquanto tá todo mundo abraçando ali naquele montinho, o cara tá botando a camisa de volta pra não tomar cartão, e tomou cartão. Tomou cartão, bem feito, cara. E teve também o Mario Girovski que tirou o calção. Como é que é? Repete o nome dele aí. É, opa, a gente querendo procurar aí, olha só. Não. Legal, ele tirou um calção. Opa, tirou um calção, então a gente tá no X-Video? Ele tirou o calção, botou o calção na cabeça e começou a atirar com uma metralhadora imaginária dele lá. Pô, inovador, e, meteu o combo ainda. É por esse motivo que é chamado de comemoração com peças de roupa. Exatamente, cara, e não só de tirar a camisa. Ele tomou cartão também. Tomou cartão, claro que tomou cartão. Por que tomou, cara? Ele não tirou patrocínio de ninguém. Se ele fosse, sei lá, do... Pô, mas aí é... Da Lupo, tentado pro dor, né? O maluco vai ficar... Oh, paladino, cara, tá, não é cueca fundamental, não, não, cara. É uma cueca, uma cueca boxer, cara. Pô, você, pô, tá, mas... você tirou um calção pra ficar de short, praticamente. O sonho do paladino é que todo mundo jogasse de sunga. Aí ele ia ficar feliz. Ele ia ficar felizão. Sunga, né? Meão. Eu voto na de tirar uma peça de roupa, porque esses dias teve agora uma comemoração de um rapaz que ele tirou a caneleira e na caneleira tava escrito um pedido de casamento, cara. Que pariu, cara. Foi muita pedreiragem, cara. Foi muito pedreiro esse cara. Cara, eu achei muito criativo. Eu achei uma bosta, porque ele vira pra câmera e fala, fulano quer casar comigo? E vai embora. Porra. Não, mas aí a galera tirou o print, obviamente, né? Mas tudo bem, cara, mas ele fez um pedido de casamento que ele ficou no vácuo, ele teve que voltar pro jogo da bola. Ele viu o jogo. É uma aposta que a mulher só viu no Fantástico. Não, se pá, a mulher dele tava comemorando, né? Caraca, eu aposto que a mulher só viu no Fantástico como é o pedido de casamento. A mulher deve ter ficado emocionada. Eu deve ter pensado, nossa, ainda bem que aqui no motel tem o Premier, cara. Cara, mas esse cara pelo menos foi esperto, porque ele não tomou o cartão amarelo. Não impede de tirar a caneleira. Verdade. Nada de... Pô, essa é a vantagem do brasileiro, né, cara? Brasileiro faz brasileirice. Ia ser maneiro se ele esquecesse a caneleira e alguém desse uma pancada no meio da canela dele e se fudesse. Caraca. Mas, cara, assim, o cara não podia botar a mensagem numa camisa por baixo, porque ia dar merda. Então ele fez a caneleira, né, cara? Ele usou o recurso que tinha, cara. Pô, criatividade, cara. Criatividade. E essa é uma das coisas também que... Essas coisas emblemáticas que essa comemoração criou, que eram as frases que vinham na camisa. É feliz aniversário, é 100% Vila Matilde. Pô, é que Deus perdoe essas pessoas ruins. Caraca, cara, só saiu pérola, cara. Por que não veio a Bíblia toda ainda nessa comemoração? Foi porque baniram. É. Pra fechar a tristeza do pombo, eu acho que merece ganhar. Trezinho tricolor. Nem foi em consideração o trezinho tricolor, porque é uma paquice isso. Mas o ponto é, eu acho que a comemoração do tirar a camisa, cara, é tão transgressora por natureza, sabe? Porque o cara, ou ele tem consciência de que ele vai tomar um cartão, ele que ele tá com foda-se pras regras, sabe? E vai comemorar do que ele quiser. Ou ele não sabe e acaba sendo punido por isso e fica que nem aquele cara lá que ficou aquele retardado na entrevista depois. Ih, tomei cartão, não sabia. Que merda. Que merda, hein? Que merda, hein? Sabe, ela é tão boa por natureza, cara, que as consequências dela são sempre ótimas. Então eu acho que, cara, é sempre melhor. Cara. Sempre melhor. Mas olha só, Fluff, tu prefere ver então o cara tirando a peça de roupa do que uma ver... camisa com outra por baixo, meu irmão. Vai ter outra por baixo. Não quero ver o peito de ninguém, não. Eu tô falando que a comemoração é muito mais maneira e mais honesta. O trenzinho não é honesto. Não é honesto. Com todo mundo se sarrando lá, os tricolores não é, lá. Tem que ficar preocupado em encaixar direitinho. tem que ser uma coisa responsável, cara. Entendi. Se você estivesse no trem, Plus, qual é a posição que você preferia ficar? Cara, provavelmente eu ia ser o segundo. Segundo? Por que o segundo, cara? Porque tem todo o divertimento possível. Entendeu? Okay, é o melhor de todo mundo. Tranquilo. E acabaram os votos, então ganhou o trenzinho, né? Acho que ganhou o trenzinho. Não, ganhou o trenzinho. Que ganhou o trenzinho. Não, que camisa, cara. 3 pra camisa. 3x2 pra tirar pra camisa. Opa, caralho. Vai com esse trenzinho pra lá. Caralho, vocês eliminaram o trenzinho. Vai de trenzinho, São Cristóvão. Na muralha lá da China. Não, o povo ficou triste com o trenzinho, cara. Que isso, cara. Aí você, pô, a melhor comemoração do Fluminense, vocês eliminaram, caralho. Trenzinho e tricolor deu a ré, então. Vamos pra próxima rodada. Então, as próximas são acrobacia, aquelas comemorações que o cara começa a virar pirueta, mortal, fazer aquelas maluquices todas, estão agrupadas, né, numa categoria aí que vai valer como um competidor. É, eu gosto desse tipo de comemoração também, é exemplo das placas, quando ela dá errado. É o principal critério, na verdade. Porque quando o cara faz direitinho, como aqueles caras da Nigéria, o cara faz tum, tum, tum, tum, tum, uou, cara, se você joga futebol, você podia dar uma ginástica artística, sabe? É verdade. Pô, cara, eu vou te falar que quando eu era criança, eu me amarrava em ver comemoração de acrobacia que dava certo. Ah. Porque era impressionante, cara. Eu falava, caraca, como é que o cara consegue fazer isso. Mas depois. Hoje em dia todo mundo faz, né, cara? É, hoje em dia que eu entendo que qualquer retardado consegue isso. Fazer, é. Aí eu prefiro, entendeu? Ver as que falham. Outro dia, eu tava vendo um vídeo, cara, do Rodolfo do São Paulo, quando ele foi tentar dar uma cambalhota. Ele fez um gol de cabeça, se eu não me engano. E aí ele foi dar uma cambalhota, cara. Ele caiu muito, muito escangalhado no chão, cara. Cara, o cara, cara é muito idiota. Porque, assim, ele vai dar um. Vem correndo pra caralho e dá um pulo de um jeito que se ele errar um pouquinho, ele vai foder a rótula, ele vai arrumar uma lesão no músculo anterior da coxa. É uma parada que vai tirar ele da parada que ele faz, da profissão dele, durante um maior tempão, cara. Porra. Não, isso aconteceu com o Maurício do Inter, não foi? O cara deu uma cambalhota que, e. Quebrou o joelho, né? O ligamento do joelho. É, pois é, cara. Teve que fazer cirurgia. Com aquela cara de bunda no chão, estatelado lá. Pois é, cara. Ele, quando você vê o replay desse Marizes aí, cara, você vê a perna dando uma tremidinha. Aquele tududum. Caraca, cara, esse aí se deu mal. É, cara, eu vi um caso na Índia. Eu até nem sei se eu deveria falar isso ou não no programa que é. Ah, esse engraçado. É muito bom. Fala, foi muito bom, mas, cara, muito bom. O cara foi dar um salto mortal, que realmente foi mortal, cara. É verdade. O maluco bateu com o pescoço no chão e quebrou o pescoço, cara. Eu acho que não foi isso, não, cara. Esse cara, ele tomou uma pisada na cara, um negócio assim. O cara veio, o cara que veio pra dividida com ele, ele chegou com o pé alto lá e eu acho que bateu em algum lugar da cabeça dele. E depois que ele tomou essa pancada, o maluco caiu ajoelhado. Aí ele caiu ajoelhado e começou a dar várias cambalhotas pra trás, assim, tipo, depois de estar ajoelhado, sabe como é que é? Ele começou a virar de formas, tipo, humanamente impossíveis, assim. Ele começou a virar, virou umas 3 ou 4 vezes e no final ele desfaleceu, assim, sabe qual é? Caramba, não, o vídeo que eu vi foi diferente desse, cara. Cara, você vê esse vídeo pra primeira vez, nossa, cara, que coisa engraçada. É bizarro, o cara, estranha. Ele começa a marchar ao contrário. Estranheza. Aí quando você vê o replay, cara, você fica tão na bad, cara. Eu não, eu começo a rir. Eu fiquei na bad. Retardado, porra. Caraca. É assim que você vê o psicopata, mano. Leva essa sua heterossexualidade pra lá. Cara, eu me amarro nessas comemorações e parada que dá errado, o cara quebra a perna no meio. Assim, aquele lance que o cara chuta o braço do outro, quebra no meio o braço do cara. Eu fico rindo. De vez em quando eu procuro isso no YouTube, fico vendo aqui em casa. Acho muito engraçado. Pequeno desastroso, cara. Pequeno desastroso é muito maneiro, cara. Não, não é maneiro. É muito maneiro, cara. Definitivamente não é maneiro. Cara, essa comemoração da acrobacia, eu acho que é legal quando dá errado, entendeu? É, não acho legal, mas acho que dão certo, como o Chacal falou, desde pequeno, eu também não... Eu, na verdade, eu nunca fui muito fã, não, porque eu nunca consegui fazer nem estrelinha, então eu vi o cara fazer essa porra, eu ficava... Ah, fazer duas cambalhotas seguidas já era um esforço descomunal. Exatamente. E tá competindo com quem? A gente não falou ainda. Pois é, né? Tá competindo com o hang loose do Ronaldinho, cara. O hang loose pra Deus, né? Cara, isso tá na moda, né, velho? Quem é que não lembra, cara? Pô, o famoso hang loose do Ronaldinho. O hang loose do Ronaldinho, cara, ele é a prova da intimidade do brasileiro com Deus. Deus é brasileiro por quê? Porque o Ronaldinho faz hang loose pra ele, cara. Quem tem essa intimidade toda, cara? É, o Ronaldinho, né, cara? Ou então ele tá tentando enganar o diabo, porque ele tem negócio de olhar pra um lado e fazer a parada pro outro, tá ligado? De repente ele tá... Já se ligaram, cara, que na verdade isso pode ser um sinal pro diabo, sacou? Porque o Ronaldinho jogava no Flamengo. E aí manda o hang loose, que na verdade é uma mão chifrada. Já se ligou nessa parada, rapaz? Pode ser o bagulho. Caralho, mano. Então tu assumiu que o Flamengo tem um pacto com o diabo, cara? É isso, cara, o Flamengo é preto e vermelho, cara. As cores da macumba. Tu tá achando que, rapaz, parada é essa? Caraca, cara. Desde quando a religião te dá alguma coisa, cara? Só quando você faz aqueles pactos você ganha alguma coisa. Não, mas a gente tá falando aqui de... A gente tá falando da religião dar alguma coisa. A gente tá falando do Flamengo ter relação com o eu acho, mas tá bom. Mas assim, eu acho que ele tá dando um gibre no diabo. Ele tá olhando. Porque gostaria, né? No final de contas. Ele fez um acordo com o diabo e no final das contas ele olha pro outro lado, olha pra Deus, tá ligado? E manda o hang loose. Eu acho que não. Se ele tá olha olhando pra um lado e toca pro outro. Isso que eu ia falar, se ele tá olhando pra Deus, na verdade passa pro não, diabo. Não, ele olha pro capeta e faz o hang loose pro diabo. Isso, pra Deus, ele olha pro outro lado, pô. O passo é pra Jesus. Exato. O Ronaldinho é indeciso, né, cara? Acabou que ele se fudeu, que fez o pacto com o diabo, achou que tava mandando ver. Aí o Ringue, ele joga essa bola aí, que ele tá pô, cara, tá vendo aí? O Boleiragem também é um podcast sobre teologia, cara. Pois é. Você tá vendo, rapaz? Sim. Parabéns. O Ringue Luz, a maior maneira que o Ronaldinho fez não foi nenhum desses. Foi aquele na piscina com 82 mulheres lá. O símbolo universal dele. E ele tava com o óculos, só que não dá pra ver, mas ele tava olhando pro outro lado também. Não tava olhando pra bunda dela. É porque ele é gaúcho, né, cara? É, exatamente. Mas aí, qual que vocês acham que leva essa rodada? errada, galera. Cara, eu acho que é acrobacia, cara. Porque o hang loose é só do Ronaldinho, entendeu? Tipo, uma parada que, pô, nunca mais iria fazer hang loose. Nunca mais vai ver o Ronaldinho fazendo um gol, cara. Pô, cara. Eu vou ver muitas vezes o Ronaldinho fazendo gols pelo YouTube, cara. Ah, tá bom, então. É que nem os fãs do Zico que eu conheço. Nenhum deles viu o Zico jogando bola. Mas é, todos eles vêm gol do Zico direto pelo YouTube. Zico melhor que Pelé. Valeu, falou. Aí eu já vi o Zico jogando bola nessas comemorações finais. De... Aquele Masters lá e, caraca, dá aquela saudade. Pô, cara, pode jogar no Flamengo ainda. Exatamente. É, não vou nem falar disso, não. Vou mudar de assunto, vou ficar em depressão. É, vamos lá. Pô, assim eu sou fã do Wesley Safadão. Joga eu muito. Voto, vai pra acrobacia, porque eu sempre lembro dos malucos fazendo aquelas capoeirices. Que era o jogador que fazia, dava um chute no ar, era o Alex Dias? Alex Alves. O cara era muito estranho. Ele jogou no Vasco, aquele cara era meio metrosexual, tá ligado? Ele pintava o cabelo, se maquiava. É, cara, então, entre o hang loose e a acrobacia, eu voto na acrobacia também, porque, pô, o hang loose, qualquer retardado consegue, né, cara? Agora a acrobacia, o cara tem que pelo menos treinar um pouquinho. Não, não, não. O Lula não, né? É, o hang loose, o Lula, ele entra numa zona neutra, num triângulo das Bermudas. Ele queria dar um ok, ou ele queria dar um hang loose? Você nunca vai nunca saber. Saberemos. Ele usa cara, mas ele é assim, cara. Tudo que ele fala é meio dúbio, né? Ele é malandro, cara. Porque ele poderia ter feito isso com a mão boa. Mas não, ele fez com a mão ruim. Quando o Ronaldinho tava jogando no Fluminense, você sabia exatamente o que ele queria dar. Só isso que eu queria falar. eu voto na acrobacia também pelo potencial de dar merda. Cara, então, eu poderia dizer aqui que eu votaria no hang loose, porque, pô, isso representa uma marca, né? Que pode ser um patrocinador do futebol e tal, mas caralho. Não. Caralho. Eu vou votar na acrobacia, entendeu? Porque tem umas acrobacias muito maneiras e que, tirando o risco de dar uma merda séria pro jogador, eu acho que a brilhante é um espetáculo. É uma comemoração de vingancinha, cara. Você torce pro cara errar a acrobacia dele. Você que tomou o gol, você torce pro cara errar. É verdade. Pra ele largar de ser vacilão. Tipo, cara, alguém já atrapalhou a acrobacia do adversário? Aí eu fico imaginando o maluco vai lá, tipo, no meio da cambalhota alguém vai e pula, cara. Sabe quem eu acho que tem bem o estilo de fazer uma filha da putagem dessa? O Ibrahimovic, mano. O maluco tá dando um pulão, vem o Ibrahimovic e dá uma voadora no cara, assim. Tipo, o Ibrahimovic é filho da puta, assim, cara. Ele faria uma coisa desse tipo. Ele faria. Não, você tirou que ele é filho da puta, cara? Porque ele faz isso direto, tipo, vai comemorar, dá mó tapão na pescotapa no cara, tá ligado? Empurra nos o cara. Dele, cara. É, nos amigos dele. Quem faria isso no adversário é o Pepe, o Felipe Melo. É, o Pepe foi exatamente. Não, eu tô falando na comemoração. Todo mundo já votou? Eu já votei. Eu não vou votar, pronto. A acrobacia tá com quantos votos? Três, né? Ah, com 4 votos já pra acrobacia. Ah, 4 votos. Ah, então já ganhou. Pode? Ah, vou me abster, pô. 4-0. Cara, dê sua opinião, discorra sobre o assunto. Não, cara, eu acho que todo o voto do conta, Ronaldinho... Cara. Você não é um cidadão brasileiro de 1 de 200 milhões, pô. O seu voto conta. Eu sei que conta, mas não vai fazer diferença alguma agora, a não ser que meu poder de convencimento seja incrível e eu tenha um argumento muito bom, observem. Tenta. Eu não tenho. Porra, então eu vou mudar meu voto aqui pro Henrique Lúcio. Então, eu perguntei se todo mundo tinha votado, porque eles falaram aí de maluco que dá porrada nos próprios companheiros, não sei o que, coisa e tal. E um dos concorrentes da próxima rodada é justamente um cara que faz isso. Quem é que faz isso, cara? O maluco sai correndo, tipo, comemorando, assim, dando, tipo, um suposto soco no ar, só que ele dá vários, né? Ele vai dando vários socos, assim, no ar, correndo com muita vontade, tipo Davi Luiz, e aí, de repente, ele encontra um companheiro no meio do caminho e ele não consegue se conter e a mão vai na cara do cara. Caralho, que filho da puta, cara. É, não, eu diria mais, não foi a mão, cara. Foi o cotovelo. Cotovelo, né, cara? É muito bizarro, aí, nesse cara. Caso, o que acontece? Que foi de propósito. O goleiro, o juiz expulsa o cara desse? Como é que funciona? Porque quando tem briga de jogadores no mesmo time, o cara dá cartão amarelo pra todo mundo, né? Pois é, mas acho que não foi briga, cara. Foi só um acidente. Até onde? Tipo o hang loose do Lula, cara. Até onde aquilo foi uma agressão ou uma comemoração que deu pois errado? Pois é, você não sabe se os caras tinham problemas dentro de campo, se eles tinham problemas no vestiário. É, não. Sai daqui, você é babaca, você não tocou naquele outro lance lá. É, ele só fez aquilo porque o olheiro tava vendo, cara. O Daniel White tava lá. Ah, o cara tava querendo se garantir em várias modalidades, né? Exatamente. Essa parada. O UFC tá pagando bem, cara. O maluco ouviu falar que tava dando bolsa de 5 milhões e falou, pô... Cara, o que vocês fazem se o maluco sair que nem um retardado correndo, dando soco pra tudo que é lado? Tipo aquelas comemorações do Jesus loucas de vez em quando. E acertar a tua cara, Maria. Eu não sei o que eu eu faço, não, cara. Cara, eu acho que eu ia revidar no automático, cara. Eu não ia nem pensar. Primeiro eu ia revidar, depois cara, eu desculpa. Chacar uma saranduba, mano. Não, não é não, cara. Mas eu tenho uma parada muito escrota em mim que, tipo, eu sempre revido, sem, mesmo que eu não queira. Assim, eu sempre fui uma criança, uma parada assim. Cara, uma vez, eu lembro muito bem disso, cara. Eu tava na escola, andando, tipo, era moleque, assim, de até 11 anos. Aí, tava subindo uma escada e, de repente, eu tomei um pescotapa. Que não foi um pescotapa forte, foi só um pescotapazinho de leve. Eu não pensei se era um amigo, se era um colega. Eu simplesmente virei largando o braço, cara. Eu dei mó tapão no braço da pessoa que me deu o pescotapa. E aí, quando eu levantei a cabeça pra ver quem era um inspetor da escola. Caraca. O cara era muito maneiro. E eu, tipo, jamais teria feito isso se eu soubesse que era ele, entendeu? Enfim, vamos continuar, porque o competidor, quem vai competir aí com a comemoração maluca onde você acerta seu amigo, que não, nada a ver fazer isso, é a comemoração das dancinhas, cara. Aquelas que eram muito executadas pelos meninos da vila e vários outros casos, né, cara? Pessoas juntas. Armeration. Pô, o Santos de 2010, cara, especificamente, que tinha Robinho e Neymar no mesmo time, pô, foi provavelmente a recordista de comemoração de dancinha. É. Todo gol era uma dancinha. Os caras ganhavam uma grana pra poder lançar uma comemoração pro mundo, entendeu? Aí o cara fazia a dancinha do Ai Se Eu Te Pego, o mundo inteiro sabia o que era Ai Se Eu Te Pego. Caralho, Ai Se Eu Te Pego, cara. Teve uma música com um jogador de futebol, né, cara? Foi com o Neymar, né? Teve Ousadia um Alegria, não. Ousadia e Alegria. Ousadia e Alegria é o Neymar. Se fosse um cara troncudo, que não dança, que, sei lá, só faz acrobacia, ele seria chamado pro clipe? Pois é, né? O cara tá mostrando todo o seu talento musical ali. Evolucionando a indústria fonográfica e videográfica. Tá certo. É verdade. Eu acho, inclusive, que você tinha que ter um bônus de criatividade pras melhores dancinhas, entendeu? Porque, pô, às vezes o cara não se destaca muito em campo. Mas, pô, o cara se destaca na dancinha. Pô, eu acho que o jogador tem que ser valorizado, cara, por causa disso, entendeu? É um talento, cara, que ele tá trazendo pro clube, entendeu? Eu acho que, beleza, o cara dança pra caramba, mas entrega paçoca direto, pô. É, tipo o goleiro que bate falta, cara. Você sabe que o cara é bom, mas você prefere que ele não bata pra não tomar um gol. É, exatamente. Por que o cara vai saber dançar sem poder jogar futebol? Cara, o que mais tem por aí é dançarino jogando futebol, cara. É verdade. Pedreiro jogando futebol, é cada aberração jogando futebol. Assim, jogador de futebol dançando tem pouco, mas dançarino jogando profissionalmente tem um montão, na moral. Tenso. Eu já adianto que eu vou votar na outra opção, do porradeiro, boladão, porque dancinha, cara. Sei lá, cara, eu não acho muita graça não na dancinha, porque normalmente fica aquele clima escroto depois, tá ligado? O cara vem junta 3, 4, 5 malucos, aí eles fazem uma dancinha, e depois sai correndo e volta, cara. Eu acho um bagulho meio tosco, na verdade, cara. Eu não acho legal, não. Agora, o cara correndo empolgadaço, tá ligado? E acertando alguém, e pelo menos eu ia rir da torcida, tá ligado? Eu gosto também dessa comemoração individualista, porque, cara, é o seu momento, não é o momento dos seus amigos. Isso! Eles não fizeram gol, cara. Por que eles estão comemorando com você? É seu momento. Bom esporte coletivo, aqui, cara. Filho de uma puta, você. Quer dizer, entra com o zagueiro, não pode comemorar quase nunca. Não, mas ele fala isso e me trouxe uma parada interessante, porque nem sempre tu acerta um soco em alguém, mas essa comemoração, normalmente é aquela que o meu tá correndo que nem um maluco, aí vem um ou dois atrás do cara e o cara fica dando tapa, assim, pro cara sair. Não, sai. É que tem, às vezes o cara na comemoração do cara, às vezes o cara ensaiou, caraca, tipo o Hernanes, cara. O Hernanes, blocador. O cara ensaiou 2 meses pra fazer um gol e, caraca, agora eu vou fazer minha dança. Aí vem todo mundo pensar, não, cara, sai, deixa eu dançar aqui, tá acabando o tempo. Eu acho que não é nem pra ele dançar, cara. Eu acho que, na verdade, eu antes achava escroto, entendeu? Porque o cara, tipo assim, o pessoal tá vindo querendo curtir o momento e tal, querendo, sei lá, ir lá comemorar com o cara e o cara ficar dando tapa pro maluco sair, tá ligado? Aí só um adendo dessa parada de um maluco tentar estragar a comemoração e o cara, não, tava pra isso aí. Eu tô lembrando aqui dessas comemorações de montinho, quando o jogador faz o gol e ele sai correndo e alguém vem tentar pular em cima dele e ele fazer a cama de gato. Caralho, cara. Esse é um clássico também, cara. É outro clássico, cara. É muito bom, cara. Tipo, o maluco vem pular em cima do cara pra fazer um montinho, leva uma cama de gato, cai todo torto, todo quebrado. Aí se lesiona e depois toma uma bronca ainda do técnico, né? Uma vez o maluco foi tentar fazer um montinho no Ibrahimovic, derrubou o Ibra no chão e o Ibra ficou lá se contorcendo, cara. Caralho. Foi uma meada, ele ficou com o braço machucado. Aí quando o cara vai lá e dá um voleio na cara do maluco que pulou em cima dele, a gente acha que é sacanagem. Ele é sacanagem. É, só que assim, o Ibra geralmente geralmente é o craque do time onde ele joga, né, cara? Imagina o cara dar um montinho e lesionar o craque do time. Pô, complicado, né, cara? Complexo. Enfim, eu voto na comemoração maluca. É, eu vou te contrapor nessa, entendeu? Eu vou sentir o pôr, né? Eu vou te contrapor nessa. Contrapuxa. Contrapuxa. Eu vou votando nas dancinhas, cara, porque a comemoração da porrada é legal, cara, mas ela não tem muita novidade, entendeu? A dancinha, o cara consegue variar pra caramba, então o fator replay da dancinha é muito mais alto. A porrada não. Da dancinha, desculpa te contrapor, contratirando. Recontrapuxa, porra. O problema dessa coisa do valor de replay é que acaba sendo ditado pela moda. Ninguém dança uma valsa ali. Mas poderia. Então, mas nada impede. Poderia? Nada quem impede. Dança? Poderia. Então, é a sua oportunidade, cara. É a sua oportunidade de explorar. É a sua oportunidade. Dançar a valsa com o zagueiro. Pô, chega aí, cara. Vamos dançar ali. Aí a gente dança uma valsa, cara. Pô, ia ser super legal. Não, mas você vai querer me dar um beijo também? Você é treta, não? Melhor contigo, não. Eu acho que não dá tempo de tudo, não. Porque senão vai acabar tomando cartão amarelo. Pô, você vai dançar, dá beijo e ainda toma cartão, cara? Não. Valsa não é uma parada de 2 minutos, de segundos, cara. Você passa 1 minuto dançando, pelo menos. Só não dá pra nem marcar os passos. Enfim, eu voto na comemoração individualizada. Sai da minha frente, cara. Deixa eu comemorar meu gol em paz. Que eu acho muito mais verdadeiro. Não, cara, mas a dança ali geralmente é coletiva. E o futebol é um esporte coletivo, cara. Aí você. Esporte coletivo tira... com pessoas individuais. Você tira dos teus companheiros a chance de brilhar naquele momento junto com você, entendeu? De aparecer, de se destacar. Porque o cara dificilmente vai conseguir fazer o gol se ele não for artilheiro. E aí, se você faz isso, qual é o incentivo do cara pra depois te dar o passe que te coloca de cara pro gol, entendeu? É uma série de fatores aí que você tem que levar em consideração, entendeu? O time. Vai sair na balada com o time, não vai ter quem te dê uma moral, quem chegue na mina contigo. É, ninguém bota a mulherzinha na tua fila. Pois é. Então, todo mundo já votou menos eu, é isso? Eu não votei, então vou votar antes de você. Seu voto? Então, por favor, vote. Eu vou votar na dancinha também, porque eu acho que puta esse negócio que de dar porrada pra comemorar não tá com nada. Sei lá, cara, essa parada da dança, sei lá, não chega a ser ruim, mas sei lá, não concordo nem discordo, muito pelo contrário. É, cara. Pelo contrário, eu vou contrapor e vou contratirar. Eu, na verdade, vou ter que votar a favor da dancinha também. Pô, porque, cara, quem é que não se lembra do Tevez fazendo aqueles seus passinhos monstruosos? Caraca. Como é que era o nome daquela dança que o Tevez fazia? Era o que? Era rumba? Como é que rumbia. Era? Rumbia. Dança da trilha. É tipo, é o charme da Argentina. Cara, muito sensual, cara, muito sensual. Pô, ver o Tevez com aquele rosto dele bonito, entendeu? É, aquela cara derretida. O pior da cara derretida dele é que mais se barba ainda. Caralho, o Tevez parece aquele Pokémon Grimer, tá ligado? Caralho, coitado do Tevez, cara. Coitado do Grimer. O Tevez é multimilionário, hein? É, pois é, mano. Joga bola pra caramba. Mas ele teve um AVC, né, cara? O cara não tem movimento na metade da cara, assim, tipo. O Tevez deve atuar pior que o Stallone, cara. Coitado do Tevez. Mas é por aí mesmo, mas assim, meu voto vai pra dancinha. Se a outra opção passasse, ia sair correndo dando porrada em vocês. Mas não deu, não passou, ficou pra outra. Tem que lembrar que o Chacal e eu, a gente tem esse problema de ter que revidar, né, cara? Toma cuidado. É foda. Mas tá bom. Então a gente já fechou as oitavas de final, né? Não sobrou mais nada. Exatamente. Quais foram os classificados? Então, pessoal, agora a gente vai recapitular quem foram os que passaram para a próxima rodada. A gente vai ter o chaveamento da seguinte maneira. O primeiro embate vai ser o juiz comemorando o gol contra a comemoração do boliche. O segundo confronto vai ser o Davi Luiz contra a comemoração da pesca. A terceira batalha vai ser entre o pular placas de patrocínio e a comemoração de tirar peça de roupa. E por último, será a acrobacia contra as dancinhas. E a gente queria pedir a ajuda de vocês para a próxima rodada. Por favor, defendam aí as comemorações que vocês mais gostaram, as suas favoritas, as que vocês querem que levem o prêmio, para que a gente possa usar os argumentos de vocês como insumo. Se o seu argumento for bom, a gente vai usar seu argumento. Exatamente, como insumo para os próximos embates e os próximos confrontos nas rodadas seguintes. Por quê? Porque o programa vai acabar agora, para não ficar muito extenso, e a gente vai continuar a nossa batalha na semana que vem. Na semana que vem, não. Nosso programa atrasado. Programa que vem. Esse é o sonho. No próximo atraso. Exatamente. No programa seguinte, a gente continua o nosso programa de taça, as quartas de final, e a gente quer contar com a ajuda de vocês aí pra enriquecer o programa e deixar ele cada vez mais legal aí. Exatamente. Assim, eu acho que, assim, o pessoal tem que juntar argumento, como o Chacal falou, pra as opções favoritas. Mas, assim, não só pra opção favorita. Bota, assim, de seguir preferência, o que vocês acham? achado de cada um dos competidores, entendeu? Bota aí os pontos fortes, porque às vezes teve alguma coisa que a gente esqueceu de falar, entendeu? De algum desses aí. A gente falou demais também. Exatamente. Porque eu acho que vai acontecer que muita gente, por exemplo, vai dar aí um voto, né, de repente retorno pro Trencinho Tricolor, entendeu? Ele vai defender, não, o Trencinho Tricolor, o meu time aqui do Amazonas faz também. É, exatamente, a galera aí do Rio Grande do Sul aí, nosso ouvinte. Assim, mas vamos botar aí o que vocês acharam, então, de cada uma desses que passaram, né, e listar os pontos positivos e até os negativos também, porque não só argumento como contra-argumento pode ser usado por nós durante o episódio. É verdade. E é isso aí. É, acabamos agora o episódio extenso pra caramba, né? Vamos agradecer e, ao mesmo tempo, estender o convite, né, ao Paladino. Na verdade, não é bem um convite, né? Meio que uma imposição. Paladino, faz valer o teu salário, cara, e volta aí pro próximo programa, entendeu? Porque você tem que... Vou fazer um esforço. É, faz um esforcinho aí, porque... Não, mas falando sério, eu realmente agradeço o convite de vocês. Eu acho vocês super divertidos, super engraçados, super heterossexuais. Mentira. Então, acho super válido me juntar com gente da sua estirpe. Que isso, velho? Fiquei até lisonjeado pelo... Eu até ficaria se eu soubesse o que significa estirpe. Então, depois disso tudo, né, esse monte de elogio, só que não, a gente fecha esse programa pedindo... Já saberemos. Mas peraí, a gente não vai falar do Pluff, não? O Pluff tá aqui quietinho, cara. O que que houve, Pluff? Eu tô esperando você me convidar de volta, porra. Não, eu não vou te convidar, não, cara. Você... Então tá bom, então você tem aí um jeito de resolver os empates no próximo programa, seu filho. Olha só, é melhor empatar do que não passar o trenzinho tricolor por tua causa. Só por causa disso, a gente tem que treinar melhor esse trenzinho mais tarde. Não! Vou conversar com o Robinho depois, que é um cara que tem um ponto de vista aqui mais financeiro, de patrocínio, uhum, pra ver se a gente consegue dar um jeito de eu voltar aqui, porque com essa galera aí que fica falando de trenzinho tricolor o tempo todo, não dá, não. Todo mundo só fala, né? Mó merda. Pode deixar, cara. Eu vou conversar com o pessoal de São Paulo pra ver se eles colocam uma grana aí na nossa mão, entendeu? A gente traz você, entendeu? Pra participar como membro que, pô, vai estar recebendo um salário adequado, entendeu? Pra contrapor, né? Recontrapor. Robin, aproveita que você, nosso businessman, agora já cuida aí da parte financeira. Fala aí dos contatos, cara. Fala do Facebook, fala da porra toda aí, que você é o cara da TechPix. Pois é, exatamente, galera. Se vocês quiserem transferir dinheiro pra alguma conta, vocês podem transferir pra conta... Não era isso que era pra falar. Não era isso não, cara. Tu tá se confundindo aí com os teus objetivos pessoais, cara. Assinem também o nosso feed. Pra quem não sabe os benefícios de assinar o feed, você, tipo, nunca mais vai precisar se preocupar em ficar olhando quando que sai o episódio, ficar entrando na página do Facebook ou entrando no blog pra ver se sai o episódio novo. Você vai entrar por outros motivos, né? Mas você não vai ter que ficar esperando o episódio, você sempre vai receber direto no seu telefone. Não vai ter que se preocupar em assinar o feed de novo, porque uma vez só já basta. A gente não tá preocupado com o page view por enquanto. Não, não. Mas a gente já tá tirando fotos, já tem mais de 200 mil fotos do Pluff, cada uma com uma lingerie diferente, pra gente postar uma por semana lá no nosso site pra poder impulsionar as visitas lá. Tira essa fantasia e dê pro seu amigo. Dá pra rolar uma vaquinha pra gente comprar uma câmera melhor pra poder conseguir mostrar teus poros. Mas ainda não conseguimos. Igual aquela parada que o Google fez com o quadro, né, cara? Você dá zoom de 20 vezes, 30 vezes lá e aparece lá a tinta, vai aparecer outras coisas agora. Vou comprar aquela câmera tipo do Google Street View, né? Pra poder tirar a foto do Pluff de todos os ângulos, assim. Você fica rodando. Panorâmica. Fica rodando em volta dele a foto, assim. Muito incrível. Caraca, eu tô ficando estado. Vamos acabar com esse programa aqui, eu tenho que ir no banheiro. Brasil, Brasil. Brasil.